Galera de jogos de diversão, começando, eu sou do 135ª edição, presos numa realidade virtual do Baixo Jogo, para falar sobre essas merdas todos que tentam ampliar ou trazer você para um mundinho mágico de jogos de diversão. Para quem não sabe, tá namorando, eu sou o Ninja Inimigo, e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Que morreu? Tinha, né? É, que tu tava com o microfone mudo! A melhor realidade virtual é aquele óculos 3D da Turma da Mônica, que vinha no gibi. A melhor realidade virtual é a puta que te pariu. O Senhor da Eternidade. Tomografia. O Daigo! Pessoas morrendo por conta de joguinhos desse tipo. Vai matar o cérebro, o corpo não volta. O Killer Asus! Cara, tem muita gente aqui. Emagreceu! Tá magrinho. Pô, realidade virtual é tipo jogar Changeling, né, cara? Você só tá fazendo as coisas pra você, porque pros outros parece um maluco pulando e batendo nas coisas. Cara, é tipo jogar Changeling. Ninguém nunca fez isso na vida. É, ninguém no mundo jogou Changeling, cara. Três pessoas estão tirando muita razão agora, rindo muito. Três? Eu diria duas. Cara, se bem que a probabilidade das três pessoas que ouvem Baixo Pé de Soco e as três pessoas que jogam Changeling serem uma interseção é muito improvável. Cara, se isso acontecer, são todas botafoguinhas. Sem dúvida. O loop infinito! Pornografia. É. Eu acho que é só isso que serve mesmo, esse velho. Loli. Pra, Loli. Pra mim é Loli. Verdade, faz sentido. Loli. Lolizeiro de merda. Loli. O bom é que não é crime. Aí, cara. Ai, verdade, é. Não é crime. Ainda. Se é gostoso, não pode ser proibido. O doutor Bode. Se você for roubado. Primeiramente, fora Temer. Não, Temer já venceu. Não tem mais esperança. Já tá triste. Vamos seguir com o que tem. Estoque comida que você tá falando que tá chegando. Olha só. Se você for roubado enquanto tá capturando um Pokémon no centro do Rio de Janeiro, pera, toma vergonha na cara e cresce. Realidade virtual não existe, pá. No Rio de Janeiro. Virtual não existe, mas a realidade existe. Não, 28 na tua cara roubando teu celular. O HGK sólido! Então, pra vocês entenderem o que vai acontecer com o mundo nos próximos 10 anos, vocês têm que ver um filme chamado Estranhos Prazeres, de 1995. Altamente recomendado. Não, eu gosto desse filme. Muito bom. Eu acho que é isso tudo, não. Cara, é bom. E cada vez mais relevante. Com esse nome, eu diria que é um puta pornô. É filme da Xuxa? Não. Podia ser, mas não é. O nome parece, né? Estranhos Prazeres. Em inglês é Strange Days, né? De vez em quando tem umas memórias de trepelação, umas putarias, mas não é isso, não. Um loli. Não, mas é uma realidade que é um filme que conta uma tecnologia que eles conseguem vivenciar memórias através de uma realidade virtual, só que é direto no córtex da pessoa. E aí é tão imersivo que as pessoas ficam completamente obcecadas por isso e tem um assassino no meio da história. É como se fosse uma droga. É tipo Remember Me. Tá certo. Jogo Remember Me. Vocês estão ligados? Esse filme é um dos filmes com Matrix copia. Um dos. Veja bem. Um dos. E o Moloch? É do James Cameron. Ou da mulher dele. Ex-mulher dele. E ele escreve uma coisa assim, tem os dois. Moloch! Morreu? Moloch. Porra, tava muto, caralho. Olha aí. O raio cai duas vezes no mesmo lugar. Que inferno. Ser adulto no mundo com VR e Pokémon, como proceder? É, não proceder. Eu diria que é fácil. Não ter filhos. E é isso aí. Nessa semana não tem Virtual Boy, tem Oculus Rift, tem óculos 3D do Master System, tem Pokémon Go, tem tudo isso muito mais. Depois do She-Man. Aí, vocês estão ligados que essa parada da gente zoar o loop de ser LOL e tal, já tá tendo repercussões no nosso grupo de RPG, né? Hã? Caralho, é mesmo? Ah, mas eles jogam com vocês. É, então, tipo, o grupo que jogamos, nego já vê o loop como um lolicon e tal. É aquele grupo que você nunca chamou de inimigo, né? E chamou loop, né? A verdade, é que eu faço todas as aventuras pra ele mestrar e ele tem vergonha de admitir isso, então ele me mantém no background. Olha aí. Entendi. É tipo o Mágico de Oz, né? Pera aí, se ele é o Mágico de Oz, eu sou o cabeção. Caralho! Nossa, você tá longe pra caralho. Me pariu. Atenção, atenção, você cujo pai é detetive, atenção, você cujo pai é despachante. atenção você que pegou a AIDS, por que não? Essa leitura de e-mails do Baixo Pé de Socorro em seu programa Eu Gasto de Já, edição 2, 3, 5. Esta zoeira está começando com a furor. Com furor, com o patrocínio do Senhor da Eternidade. Ah, pesado, pesado. Mas vamos ao que interessa, pois hoje tem e-mails em boa quantidade e em bom tamanho também. Vocês parecem estar aprendendo. Vamos lá. Friends for Eternity. Fala, galera do mal e naruteiro e lapso. Veja como os naruteiros são separados de qualquer grupo. Aqui é Sheldon falando direto da fazenda do Garfield. Não, é do Orson. Do Orson, seu animal. Foi quase. Último esse episódio de pura aleatoriedade foi do Balacobaco. Nos últimos 40 minutos vocês entraram em uma espiral ascendente e foram direto pras estrelas. Pena que eu estava com uma treta, e não pude virar tempo post no Facebook onde Daigo conclamou os ouvintes da zoeira para as perguntas. Sublime, topzera. Topzera, que foi que inventou? Topzera, puta que pariu. Realmente espero que vocês tenham iniciativas, comecem mais ocasiões. Essa falta a pauta. Muito bom. Pra finalizar, eu gostaria de parabenizar a leitura de e-mails. Escuto o programa sobre temas que não gosto só para prestigiar esta sessão, que é um verdadeiro desbunde. Sério, vocês não sabem a importância do trabalho que estão fazendo para um fudido, mal amado e solitário como eu. Por vezes, o Eu Gosto de Jogos é a única alegria que tenho na semana. Olha só, a gente é tipo craque, tá ligado? Né, nós estamos dando consolo. Nós Exatamente. Somos dildos. Beleza. Realmente, muito obrigado pelo podcast que vocês têm feito. PS, Daigo reconheceu a letra do Mag, que é tomar bomba de primeira. O homem que conhece o funk de marumba é um lorde da brodagem. Ou alguém com realmente muito mau gosto. Sim. Ou alguém com amigos que possuem um mau gosto extremo. Ou alguém com conhecimento demais sobre a humanidade. Né? Em todos os três casos, esta pessoa é um infeliz. De qualquer forma, sou assim. Eu. PS2, tem uma recomendação pra galera. O filme Miami Connection é o melhor, pior filme que eu já vi. Eu discordo. Eu acho que é o melhor filme que eu já vi, ponto. Ninjas em Miami e pessoas de uma banda que matam no espaço. Esse filme é simplesmente completo. É literalmente uma banda de Kung Fu. Não faz o menor sentido. Cara, tem todo um plot sobre o pai do Frank que não faz o menor sentido. Era o Frank, né? Acho que era Frank. Era o Frank. Não, o principal era o Frank, não. É o Negão. Qual é o Negão? O Negão é o Frank? Ah, o Negão é o Frank, eu acho. Sei lá, foda-se. Agora é tarde, mas em todo caso tem um lance do pai dele mesmo que não vai. Tem um plot do pai dele que não faz o menor sentido. Vamos ao próximo. Olá, Lorde das Eras e Senhor do Paradoxo Homossexual. Como é que isso funciona? Eu não sei, vou parar de tentar. Aqui quem vos fala é o espetacular Pig. Vamos começar do começo, claro. Caralho, você consegue... O quê? Faz desde, já não fecha a conta, Daigo. Não, mas é o jeito que ele escreveu. É tipo, desde o disco ninja do Pokémon. Tá bom, desde o disco ninja do Pokémon, programa 220, devido à faculdade, trabalhos e fodas, agora que estou em férias da facul, vou tentar pôr as coisas em dia. Faça isso. Agora eu vou fazer um review cego dos programas que tenho pra escutar. Cara, aí sim, agora a gente tá conversando. Agora rolou, hein? Cego, isso agora sim. Tá bom que vocês falaram de Halo dia 1 do 4. Deve ser zoeira pra variar. Oh, não, claro que não. Claro que não. A gente não zoaria você. Tomara que tenha lido meu e-mail. Eu não lembro, mas é bem possível que sim. A gente leu. Como assim no programa 222 devia ser reviews e não foi? Que merda é essa? Era pra ser... 222 era pra ser reviews? Acho que ele tá pensando no padrão. No nosso padrão. Ah, mas a gente não precisa respeitar nossas próprias regras, cara. Claro que não. Mesmo porque um padrão só é um padrão até não ser. Sim. Foi só no 223, tá? Porra, esse tá muito exigente também, né? Cast sobre robôs. Depois um sobre um cachorro. Depois disso, pelo jeito, o filho do Nismigo tá fazendo SST Disney demais. Cara, o filho dele não tem nada a ver com isso. A viadagem é toda dele. Ele gosta muito de Disney. É. O menino acho que nem leva muito a sério, não. Ele nem deve ligar. Ele deve gostar de coisa de macho. Sacou? É tipo, carro explodindo, essas porra. 3 casts seguidos sobre a Disney. Não vou nem falar que isso não é culpa do Nismigo, porque com certeza é. Depois disso, temos programas nas coxas até porra. Mas até aí, pô, 90% dos nossos programas são nas coxas, né? Até fechar com mais uma disco coxa ninja. Caralho. Detalhe que ele não ouviu porra nenhuma. Então ele tá definindo que a coxa, que é nas coxas só pelo título, o cara tá ficando esperto, hein? Uhum. Após o Disco Ninja, teremos uma babação de ovo pro Mario. Depois para o Sonic, deveria ser review de que merda está acontecendo. Mas foi review. Foi review de Sonic. Justíssimo. Pra fechar, temos Overwatch. Prefiro não opinar. Justo. E o mais recente, temos um programa com um tema aleatório. Coisa que acontece em todo programa, sim. A gente só foi sincero sobre o fato dessa vez. Então, por hoje é isso. Muito folhado de frango pra senhora Trindade. Obrigado. Cara, sério. Deve ter uns 2 anos que eu não como folhado de frango. O que significa que esses caras são fã diehard mesmo. Ah, virou memético, né? Porque, porra. E para o Daigo. Né? E para o Daigo, fraldas geriátricas pra ele conviver com a melhor idade. E falou. Beleza, né? A pessoa já quer me dar fralda. Falou, bonitão. Eu vou cagar na tua cara. Cara, falando sério agora, Daigo. Pensa em como deve ser libertador usar fralda. E não só usar fralda per se, mas você fechar aquela parada no seu cérebro, na sua mente, de que você não liga mais se você se cagar. Sabe qual é? Nossa, tipo, assim, você parar de se importar com isso. Cara, por quê? Deve ser lindo. Imagina, tipo, agora. Eu quero ter controle sobre isso. Não, você pode. Não é uma questão de controle. É uma questão de não ligar. Por exemplo, agora. Eu tô meio com vontade de cagar. Mas, tipo, porra, não tô com vontade o bastante pra parar a gravação da porra do e-mail e ir lá cagar e depois voltar. Vai dar um trabalhão. Agora, se eu não ligasse, eu ia simplesmente me cagar agora, pra eu ficar mais confortável, entendeu? Caralho, acho que é só assim que deve ter alguma coisa meio. Porra, é muito, muito bom. Você fica mais livre, você não precisa ir no banheiro. Você se caga agora e depois você arca com as consequências de você ter que limpar sua bunda, que você só vai estar todo cagado. Então vai fazer igual o Pivoto faz, que ele caga no banheiro jogando e o negócio endurece, que ele não para de jogar porque ele está lá. Entendi. Cocô. Ah, tanto que não der essa dura. Vamos ao próximo, que agora sou eu de novo. Olá, meninas do BFS, que não tem nenhuma. Tudo bem com as senhoritas? Agora eu percebo o insulto. Então tá, aqui é o aquecedor de tuba. E antes de mais nada, fora Temer. Esse aí é do primeiramente, não, você começou errado já, fera. Então você vai falar fora... É, você tem que começar antes de tudo e falar primeiramente fora Temer. Sim, que aí você deixará o bode muito feliz e orgulhoso de si mesmo. Sem dúvida. Muito bom o último cast. Gosto muito desses episódios que falam de tudo um pouco e no final acabam falando de porra nenhuma. Todos, né? Basicamente. Os meus preferidos foram os de indicações. Esses foram muito bons mesmo, tá na hora de fazer outro. Verdade. Falta tá acabando mesmo. Quando vocês falaram sobre crianças que preferem assistir youtubers jogando ao invés de jogarem de fato, é o caso do meu sobrinho de 7 anos. Ele tem um PlayStation 2 cheio de jogos, mas prefere assistir Minecraft no YouTube. Talvez porque seja menos trabalhoso? Eu não sei, cara. Eu ainda não estudei esse fenômeno. Com certeza já criaram papers sobre isso e artigos e tal. Eu vou começar a ler. Eu vou começar a ler porque isso me fascina. Ele me disse que acha jogos que possui difíceis de completar. E olha que ele tá jogando Batman Lego. Eu acho que foi o que você falou mesmo, é preguiça. Por que eu vou jogar se tem esse babaca aqui jogando pra mim e falando merda? Né? Pensar que nos anos 90 tinha criança de 7 anos terminando Battletoads. Aonde? Tinha sim. Não, 7 anos não, cara. Ah, mas tinha. Daí eu ia mais na Ásia. Ah, não. Na Ásia tudo bem. Na Ásia. Seus primos lá. Se for na América, eu não aceito, não. Seus primos todos terminando o Battletoads. E você aí, otário? Eu não, terminei, porra. Terminou depois de velho. Não, eu terminei na época. Só fiquei 6 meses jogando aquela desgraça. Porra, então por que você tá duvidando? Tu acha que só você conseguiu zerar Battletoads, seu filho da puta? Não, mas a curva de aprendizado é meio pesada pra você. Ah, sim, mas naquela época, cara, você não comprava 18 jogos por 5 reais no Steam. Você comprava lá teu Battletoads e ficava com aquela merda. Tu acha que teu pai ia ficar te dando joguinho? Não ia. Comprava 2 lá e tu ficava usando aquela porra, jogando e rejogando até que tu conseguisse zerar. Não tinha mais o que fazer. Chegava em casa, era ou bater punheta ou jogar Battletoads. Ou ver Power Ranger na Power Ranger não, Changeman na TV. Go Pau nos Ranger. Que beleza. Deixa eu ver onde é que eu parei. Acho que as crianças nem assistiam aquilo como um gameplay, mas talvez como se estivesse assistindo uma programação na TV. Porque tem alguns youtubers que fazem uma história utilizando a mecânica do jogo. Nossa. Criando assim, momento de evocar o Lodobado. Porque pra que você vai fazer isso? Essa é a do campeonato. Uma narrativa emergente. Mas que coisa mais cativante, que coisa catita. Não acredito nisso, não. Em relação a esses mesmos youtubers lançarem livros com a história de Minecraft. Caralho. Isso é um pequeno câncer. Aliás, não sei se você tá ligado, Daigo, mas vai lançar um álbum de figurinhas dos youtubers agora. É oficial. Essa porra, eu fiquei absurdado da minha cabeça. É, o sobrinho do aquecedor de tuba com certeza irá comprar e colecionar. Meu Deus, vai tirar foto, não, vai tirar a figurinha da Kéfera, vai fazer Não, essas crianças não devem nem saber o que é bafo. É, não deve, mas... elas assistem um vídeo de alguém jogando bafo. Caralho! Bom, se isso influenciar essas crianças a pegarem o gosto pela leitura, acho justo. É, talvez. É. Mas bem talvez. Talvez seja uma porta de entrada para essas crianças, assim como Turma da Mônica e os livros da coleção Vagalume foram para mim nos anos 90. Isso é um começo correto. Pode ser, mas a Turma da Mônica, ele tem um valor cultural que talvez as histórias de Minecraft não tenham. Se bem que, hoje em dia, eu não sei mais. Talvez elas tenham um valor cultural. Foda-se. Não, sei lá. Para mim, Turma da Mônica ultimamente tá tendo muito meme. Ah, não sei, faz muito tempo que eu andei Turma da Mônica, faz tipo, sei lá, é 20 anos. Caralho. É uma questão de ver o lado positivo das coisas. Só acho estranho adultos de quase 30 fazerem vídeos de Minecraft para criança e se comportarem como retardados. Isso eu acho muito assustador. Acha, cara? Por quê? Qual é a diferença disso e, sei lá, do Sérgio Malandro? É só um cara querendo ganhar dinheiro em cima do... Não, mas no caso do Sérgio Malandro, eu acho que ele só ficou preso no personagem. Ah, tá, tipo, tudo bem. Mentalmente preso. Foi só um exemplo, seu filho da puta. O que eu quero dizer é que, porra, é só um cara atuando, entre aspas, pra atingir o público mais fácil, mais manipulável e fácil de assistir, que são as crianças. É, mas isso é feito também desde que o mundo é mundo. Só era mais de classe na nossa época. Esse é meu ponto, isso é feito desde que o mundo é mundo. A diferença é que agora são retardados jogando Minecraft. E, na verdade, com certeza o cara tem um pouco de retardado também, mas, enfim. Ah, tem, com certeza. Bom, acho que vou imitar aquele cara que faz recomendações nos e-mails, o Dash, e indicar uma série e uma HQ. A série se chama True Detective, você viu? Vi, é boa pra caralho. É, realmente é. E caso vocês ainda não tenham assistido, é uma série policial da HBO com Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Conta a história de dois detetives investigando o caso de um assassino em série com ligações com magia negra em 1995. E este caso volta a ser reaberto 17 anos depois. E esses dois agentes passam a ser investigados pela polícia. Mas caso o senhor da putaria não ache a sinopse muito interessante, basta falar que tem peitinhos. Mais especificamente da Alexandra Daddario. É, vale a pena. Ela vai fazer SOS Malibu com The Rock agora. Sério? Top. Vai. Muito top. Googlei isso. Totalmente worth it. Ok. Não, pior que ela é. Ah, caralho! O SS Malibu é que vai ter aquele moleque lá, o Zac Efron, gigantão. Tá, caralho. Tá tipo moleque, um que aquele moleque tomou? Sério mesmo? GH atômico! O moleque ficou sinistro do dia pro outro. Ficou mesmo, ficou absurdo. O The Rock até zoou, falou quando ele tirou a camisa na praia, tava assustando a molecada. Aliás, corrija-me se eu estiver errado, mas SS Malibu é a tradução pra bem Baywatch, né? Isso, exatamente isso. Foda. É porque eu não gosto muito de Baywatch como título. SOS Malibu é mais irado. Talvez. Baywatch é tipo só vigiando a Bahia. Eu não quero olhar pra Bahia, pô. Eu quero resgatar Malibu. Justíssimo. Vejamos. A primeira temporada estreou em 2014 com 8 episódios. É, a segunda já não presta, não. A segunda é... Cara, a segunda é legal que ela é tipo... Ela tem um estilo maneiro, sacou? É, o problema é os atores. Eu gostei da história, não, gostei da galera que tá. Sei lá, cara, os atores não são nem tão ruins. Tirando o... Cara, como é que é o nome daquele filho da puta? O que é viado? É o... O Gambit? O Gambit. Tirando o Gambit, que é terrivelmente ruim, e apesar do personagem dele ser legal, e o Vince Vaughn também, que é terrível. É. Mas o personagem dele é tão legal que você deixa funciona. É. Mas aí eu tenho um problema com o Rachel McAdams e um problema gigante com o Colin Farrell. É, aí tu... Aí esse é o problema. Tipo, a Rachel McAdams, eu também não gosto muito dela, mas ela é excelente atriz. E o Colin Farrell não tem nada contra ele, não. Ele é ok. Não, o personagem dele também é meio ruim, né? Tipo, ele tá meio tempo demais da galera. É, o personagem dele é meio fraco, os outros são mais legais. Só que, sei lá, o roteiro da parada é meio sem sentido. Muito. É meio foda-se, não vai lugar nenhum. E, tipo, no final, o arco dos personagens fecha mal pra caralho e... Fecha muito mal. Tipo, mas... a maioria da galera simplesmente escapa de punição. E aí? É bem, bem confuso. Mas assim, se você for fã da primeira temporada, e você vai ser, porque é muito boa, vale a pena você chegar à segunda temporada só por curiosidade e tal. E porque o Belmal tem um estilo que permanece e é maneiro. Tipo, o clima da série é muito legal. É, o mais urbano, assim. A primeira tinha um lance de horror cósmico. A primeira é mais rural e a segunda é mais urbana. Uhum. E a primeira tem uma pegada de terror psicológico e cósmico muito mais forte também. É, mas... é o segundo é só conflito mesmo. O segundo é mais uma, é mais um suspense policial padrão. Só que é mais, só, não, só, não, tem, só conflito de moral, digamos assim. Tem elementos semelhantes, principalmente em relação ao clima, mas enfim, é... comparado à primeira temporada é horrível, o roteiro é meio fraco, mas dá pra assistir, não é totalmente uma merda. Não, não, dá pra perder um tempo. Se você for fã da primeira temporada, vale a pena você ver, senão só fique longe. Não, parece que não é pra você, né? Não gostou da primeira, você tem claramente problemas. Claramente, é. Agora, a HQ que eu vou indicar é Sweet Tooth, lançado originalmente pela Vertigo e no Brasil pela Panini em 6 encadernados. Tá aqui completa aqui do meu lado. Conta a história de um mundo contaminado por um vírus que está acabando com a população. Crianças nascidas após a epidemia nascem híbridas entre humanas e animais. São humanas a doença e são caçadas por medo, porque acredita-se que o vírus tenha sido originado com estes híbridos, ou usados para cobaias para a cura da doença. Gus é um garoto híbrido com chifres de veado, sim. E após ser salvo por um homem chamado Jeffrey, segue uma viagem para levar Gus até uma reserva que é um santuário para crianças mutantes. A HQ lembra muito filmes como O Livro de Eli e A Estrada. Bom, pela sinopse não tem nada a ver, mas é porque é road movie, tipo assim, digamos assim. Ah, é um road movie. Entendi. Uma viagem bacana, onde os dois se fodem o tempo todo. É, tudo bem, pode ser que seja legal. O fraco da HQ pode ser o desenho, que foi feito pelo próprio escritor Jeff Lemire. Eu falo muito desse cara, eu gosto muito desse cara. Mas esse estilo dele é estranho, a galera, porque ele é cartunista, ele não é desenhista normal. Mas então, é que tá, é estranho ruim ou é estranho diferente? Não, é estranho diferente só. É porque todo mundo tá acostumado com o gibi, já tipo, sei lá, joga a imagem no Jim Lee, assim. É porque, sei lá, teve várias HQs que eu comecei a ler e eu dei uma estranhada no traçado, assim, mas que depois que eu me acostumei, ficou maneiro, eu passei a gostar. E tem várias que eu, tipo, achei o traçado uma merda e o traçado continua uma merda até o final. Conhecemos isso. Já li alguns gibis só pelo roteiro, porque o desenho não dava, não tinha como. Mas o caso dele é porque é cartunzão, né? Tipo, o cara é um cartunista profissional que... É justo. Foi chamado pra fazer gibi. Aí, hoje em dia, ele só desenha os próprios projetos dele, assim. Coisa que ele vai lançar indie e tal. Que convenhamos, como desenhista, é um ótimo escritor. Ah, que sacanagem. Mas nada que atrapalhe a leitura. A HQ foi lançada em 2014. É meio difícil encontrar hoje em dia, mas vale totalmente a pena. Não. Eu já vi a coleção completa em alguns sebos também. É só dar uma garimpada que acha. Justo. Deixa-me ver mais uma vez. Deixa eu ver, né? Mais uma vez, desculpe pelo e-mail absurdamente grande. Não é o maior de hoje. Mas não chorem e nem reclamem por causa disso, porque eu sei que no final vocês gostam, sim. É, te gosta de se fuder. Né? Gostamos mesmo de ir pra merda. Falou, até mais. Um chute no saco do senhor do hematoma, uma voadora no Daigo e fui. Essas pessoas da agressão é foda, né? É só porradaria, que isso. Agora, próximo. Meu Deus do céu, olha essa coisa bonita. Meu Deus do céu. Pau, cu, buceta. Pau, cu, buceta é o bicho piruleta, pulando e dando mortais de cortes em 360 graus. Com um caralho? Espacate. Com um espacate em 180 graus e um impetuoso desafio à vadia gravidade. Eu pulo, esquivo e corro sobre paredes ao estilo Prince of Persia. Isso é poesia que o filho da puta tá fazendo? Acho que ele tá tentando. Sem cair nas armadilhas impostas pelo trânsito caótico do Rio de Janeiro. Eu, Ilu Kaiser, venho por meio dos poderes da cerveja ruim. Esses são poderes caóticos. Evoluir até a forma mais pútrida do ninja mendigo urbano da Zona Oeste. O aprendiz próximo de perder seu emprego. Me tornando Ilu Kaiser. Caralho. Puta que pariu. Pare de tentar. Então, como vão os senhores Daigo, o andarilho das eras? Claro, esse nome é porque você é velho. Que bom que ele deixou claro dessa vez, né? Porque tava muito ambíguo. Como se não fosse, né? Tipo, caralho. E senhor da eternidade? Eu vou bem, cara. E você, Daigo? Quer dizer, senhor das eras. Andarilho das eras. Eu tô ok, cara. Eu já me alimentei. Ah, que bom. Okay. Pô, bem que... Acabou pra cagar? Agora que você falou, eu tô com fome e também tô com vontade de cagar. Vocês finalmente realizaram um dos meus desejos em ver um podcast focado apenas em aleatoriedades e putaria. Na verdade, cara, todos eles sempre foram isso. Esse é só... A gente só explanou o que era. Enfim. É, esse só teve o foco de laser em cima. É. Não poderia estar mais satisfeito. Mas é claro que eu não iria apenas escrever este e-mail sem falar algo útil. Então, eis a minha colaboração construtiva para os membros do podcast. Muito obrigado. Teve utilidade? Antes? Não sei. Essa piada foi obrigatória, sabemos que tinha que vir. Visto a parte onde vocês falaram brevemente sobre comunismo, socialismo e redução do Estado... Caralho, rolou isso? Foi épico esse podcast, então. Por apenas alguns segundos, porque a gente deu fritada no bode que é de humano. Caralho, ainda bem que eu não tava aí. Tendo o Dr. Boyd mencionando que não sabe o que é Mises ou escola austríaca. Porra, como é que o cara pode ser chato assim e não saber como é a oposição? Há um ano eu conheci o anarcocapitalismo e hoje em dia sou a favor do mesmo. Caralho. Ai, só que antes que ache que vou lhe dizer para aderir à filosofia, estou apenas recomendando que pesquise sobre Ludwig von Mises e a escola austríaca de economia, apenas para expandirem a sua noção de perspectiva e observarem a situação de um ponto de vista diferente. Muito justo. Ah. Recomendo isso para todos os membros e ouvintes do podcast, em especial o Boyd, não vale nem fudendo. Para que ele veja para que ele veja como as coisas podem ser em outra perspectiva. Não vai, ele vai ler aquela. Ele vai ler Mises e vai falar: caralho, mas ele só fala merda, só tá falando merda, só falando merda. Ah, entendeu? É tipo como provavelmente como você leu o Manifesto Comunista. Além de ser mais informação, informação deve ser sempre bem-vinda. Seja de boa qualidade para enaltecer o conhecimento ou ruim para aguçar o discernimento opinativo. Complicado, não? Você só tem razão aí, fera, infelizmente. E só pra fechar aqui, Daigo, boa escolha em pegar o SMT Soul Hackers com o Jean Reno Casual. Que porra é essa? Não sei se eu quero saber, mas que porra é essa? O Megami Tensei, onde você vai atrás de capeta e fantasma. Justo. Acho que ele não é tão casual assim para jogar Shin Megami Tensei, mas te recomendo jogar o 4 no 3DS, que, como falei antes, é melhor para introduzir os novatos e também está por preços camaradas na eShop BR. Olha a propaganda! Olha a propaganda! Ah, pra pinha, propaganda! Pra me pague! Me pague! O preço fixo é menos de R$70, mas entra em promoção direto, parece até jogo da Steam. Olha a propaganda! E lembre-se dessa frase: demônios são como camisinhas, eles são úteis por um tempo, mas depois é melhor jogar eles para serem fundidos e pegar algo melhor. O que seria melhor que uma camisinha, contudo, no caso? Uma camisinha usada? Sei lá. Isso significa que você pelo menos se divertiu? É, talvez. Mas você até consiga fundir o demônio mais icônico da franquia, que é o demônio favorito do Mamute. Mara, o demônio peru com tentáculos. É, por que não? Ah, né? Esse você com certeza já viu, né? Que é o piruzão com a boca e roda de carruagem. Claro que eu já vi, porra, essas merdas, esses monstros de peru do Shin Megami Tensei. Bem, eu sei que o e-mail deve estar grande e eu peço desculpa por isso. Tudo bem, tá de boa, tá tranquilo. Tá no limite. No mais, vou ver se escrevo menos no próximo, por favor. Sempre melhore. Sendo que estou pensando em falar de Ganda, não fale. Logo mais tem mais. E vou patentear o seu bordão, Daigo. Prepare-se pra me pagar pelo uso dele. Porra nenhuma, não tem nem dinheiro, não tem nem emprego. Vai patentear alguma coisa? Patentear é caro pra caralho? É, chora aí, filha da puta. Boa tarde, senhores. Morcego Roxo se apresentando dessa vez. Sobre o episódio: crianças jogando Minecraft shooters ao invés de Pokémon pode ser o reflexo do fim da TV Globinho? Foda-se. Mesmo porque ainda tem a programação do Silvio Santos lá firme e forte. Verdade. Agora, que criança não tem desenho e videogame como outro único entretenimento dentro de casa. Você tem que lembrar que é só criança rica que tem videogame, né? É, tem essa parte. Ainda estou inculcado com o ódio do povo pelo poderoso número 9. Estou quase no final e estou adorando. Sou muito hipster querendo ir contra a massa, ou é talvez muito Estocolmo do Mega Man? Eu acho que gosto é que nem braço, né? Uns tem, outros não tem. Tipo isso. Gosto é que nem bunda. Gosto é que... Não, gosto é que nem gosto musical. Não, ontem tive uma discussão boa. Quer dizer, uma discussão boa não, uma conclusão boa sobre gosto. Gosto é que nem peido. Os outros fedem e o seu é cheirosinho. Com quem você criou isso? Meu primo, cara. Teu primo é um jovem gênio. Ele é. Todas as críticas que eu vejo são... Não é que nem no Mega Man X, com a voz do Snarf. Caralho, com a voz do Snarf. Eu gosto da voz do Snarf. Não, eu sei, mas... Tipo, ele tá falando que a galera é toda birrenta, feito o Snarf? Ah, entendi. Eu acho que o que ele quis dizer é... Todas as críticas que eu vejo são como... Não é que nem no Mega Man X, Snarf. Entendeu? Tristeza. Queria comentar isso com alguém. O que acham, senhores? Bom, eu não gostei. Eu realmente não gostei. Eu achei ele muito fácil. Achei ele feio. E tem o caso do dinheiro envolvido. Acho que não dá pra perdoar o cara. Assim, infelizmente, tudo que eu sei sobre essa parada é observado a partir dos outros. Porque eu não ligo pra essa porra, eu não sou um grande... Não me considero um grande fã de Mega Man. Então, eu simplesmente não liguei. Mas o que me parece é que foi uma caralhada de grana enfiada na bunda pra entregar um produto merda. Ou, se não merda, pelo menos não era o que deveria ter sido. Muito aquém. É, aquém do esperado. Mas foda-se. Extremamente aquém. Então, mas se você gostou, cara. É isso. Se você gostou, é isso. Tipo, aprecie. Compro dois. Então vamos para o próximo. É pressão minha ou você leu os pequenos e eu tenho que ler todos os grandes, cara? Isso é opressão. Não, tem um grande vindo aí. Boa noite, Silver aqui. Sobrou. Sobre eu falar de mal de um jogo depois dizer que não é tão ruim é algo simples. Puta que pariu. O cara ainda tá tentando se defender. Pare de se humilhar, Silvio. Eu já joguei muito jogo ruim, mas muito mesmo. Tem um especial que eu tenho pesadelos até hoje e foi uma decepção foda. Comprei lá Power Rangers Dino Thunder pra PS2, já pensando, caralho, vai ser igual ao do Super Nintendo, só que em 3D boladão. Vai ser tipo melhor que do jogo do PS2 da vida. Quando eu joguei aquilo, eu chorei sangue de tão ruim que era aquela merda. Nem os Rangers tinham no jogo. Era só o Megazord fazendo as missões mega ruim. O jogo tinha tinha tanta coisa ruim que eu apaguei boa parte do jogo na minha mente. Aí é o trauma. Pra ter uma vida normal depois daquilo, justo. E no PS2 também tem um DVD, que é o emulador de Super Nintendo. Tinha todos os jogos dele. Eu joguei todos os jogos. Acho que tinha uns 1000 jogos. Mentira, impossível. Joguei muito. Você pode ter jogado um pouco. Poucos jogos, cara. Você pode ter jogado um pouco de cada, né? E joguei muita merda ali. Tipo, se o jogo te divertiu em algum momento, então ele não foi tão ruim. É, cara, não. Pô, tem algumas paradas que são nojentas de ruim e me divertiram um pouco. Tipo, sei lá, Pô, tô tentando pensar um filme muito ruim aqui agora. Marte Ataca? Sei lá, X-Men 3. Uou! É, enfim. Já é... Você sabe qual é... Você sabe o meu problema com X-Men 3, né? Cara, eu não sei porque são poucos os meus não problemas com aquele filme. Não, eu odeio aquele filme com todo o fogo da minha alma. Por quê? Com todas as trevas da minha existência. Calma, Dario, calma. Caralho, só de ouvir falar desse filme eu já consigo sentir ferver, eu tô morrendo aqui. É o trauma, ficou mais quente nessa casa. Porra, e já tava, tá um calor meio foda hoje. Enfim, até mesmo o X-Men 3 tinha alguma coisa divertida ali dentro. Me divertiu em algum momento. Nem que seja porque era tão ruim que eu ria. Enfim. Eu então, não consegui. É que era pessoal pra você, pra mim não era. E ainda tinha uma ex-namorada junto comigo. Ai, meu Deus do céu. É um múltiplo trauma. É. Então ele não foi tão ruim. Tá, foi sim. Se você tivesse falado de X-Men 3, foi sim. Já esse Power Ranger e alguns jogos do Super Nintendo não teve diversão, só teve choro e depressão. Que isso. A lenda do herói tava nesse nível. Calma, fera. Mas depois peguei o hookshot dele, então o jogo ficou um pouco divertido. E para ser honesto, o Mighty No. 9, eu estou achando que é até divertido. Por isso falo que tem certos jogos que são apenas de medianos, sim. Porque ele se divertiu apenas um pouco. Ele foi bom em algum momento. Mais ou menos. Se o jogo... O jogo é todo uma bosta, aí você pega o hookshot e tem 10 segundos de diversão, você não torna o jogo medíocre, você torna o jogo uma merda. Uma merda que tem alguma coisa legal. Nem tudo é tudo no mundo. Raras coisas no mundo são pura merda. Bem raras. X-Men 3 é um desses. Nem X-Men 3 é pura merda, a não ser que você tenha um trauma específico, que nem o Dario tem. Não, ele é muito ruim. Sobre assistir vídeos de jogos, ao invés de jogá-los, eu meio que defendo isso um pouco. Puta que pariu. Por exemplo, eu não tenho mais tanto saco, tudo bem. Justo, você não tem tanto saco, mas admita, você não tem saco e você joga e você não joga no vídeo, mas admita que não é a mesma experiência, fera. Com certeza não. Mas enfim, eu não tenho mais tanto saco pra jogar algumas coisas, ou até mesmo não tenho console, mas tem certos jogos que eu ainda pego e jogo do começo ao fim, tipo The Last of Us e o Uncharted 4. Não tenho mais saco pra jogar um God of War e passar meia hora esmagando botões, abrindo portas, etc. Mas até isso você não gosta do gênero, né, fera? É. Assim como eu não gastaria uma grana no Quantum Break em um FPS basicamente com poderes de tempo, mas a porra do jogo não tem um melee. Você não pode pegar sua arma e bater na cara do maluco, isso é um problema. Realmente é. O único melee que tem no jogo é um poder que você corre pra cima do cara e bate na cara dele, mas demora pra carregar, você fala que o jogo tem cover automático, então fica uma bosta. Justo. Tem jogos muito legais que vale a pena você pôr a mão e jogar, mas tem outros que só assistir já basta. Não, no caso é, tipo, você assistindo, você já pode fazer uma projeção de como vai ser jogar ele. Se você vê o vídeo e só tem merda, pra que você vai comprar a porra do jogo? Se ele tem cheiro de... Você vai querer pra que jogar. Pra que você vai querer comer alguma comida que tem cheiro de merda? Entendeu? Sobre o cast, a ideia foi legal e divertida. Parecia bem aquela roda de amigos que você faz e manda uns papos muito loucos, mas super divertido. É tipo isso, esse é o princípio. Ou aquelas perguntas muito loucas, tipo se o Tanguinho vai voltar um dia. Qual foi a resposta, não? Lógico que não. Entendi. Mas o Bud falou, não, esse programa todo foi uma promoção, você pode ir lá agora que tem um Tanguinho novo e eu aposto que tem gente que foi. Com certeza, tadinho. É, espero escutar mais cast desse tipo, você vai, com certeza, todos. É, o mais ideias cast que poderia ter esse ano, já que estão fazendo vários sobre 20 anos de alguma merda, então uns cast que poderiam sair nessa leva aí, 23 anos de Breath of Fire. Porra, 23 anos? Isso faz podcast de primeiro. Primeiro Breath of Fire. Não, 23 anos é muito... Não é um número redondo, porra. Espera fazer 25 que a gente faz. 20 anos de Crash Bandicoot. Você contar que ninguém liga pra Breath of Fire, vai se fuder. É, a gente gosta, mas acho que nem todo mundo jogou. Eu joguei o 1, 2, 4, acho. E gostei de todos. Jogou o 3 não? Devia ter jogado o 3. Não, o 3 era pra quê? Era PS1? É. Mas eu não sei. Porra, eu nunca joguei quase nada de PS1. Eu joguei o 4 porque eu acho que o 4 saiu pra PC. É, saiu na época. Não sei se o 3 tinha pra PC também e eu nunca soube. Ah, deve ter, cara. Enfim. Mas enfim, ninguém liga pra Breath of Fire. Breath of Fire não é tão marcante assim. Isso era um jogo legal, mas não era tipo caralho. Só é mais marcante por ser a única franquia de RPG da Capcom. Ah, é? RPG classicão é? Vou tentar lembrar a outra, mas eu não vou conseguir. Bom, tem Super Mario RPG, no mínimo. Não, mas aí é Square e Nintendo. Ah, é verdade. Tô viajando. É. Caralho, viajei foda agora. Portava uma passagem ignorante. Não, foda-se. É, 20 anos de Crash Bandicoot. 20 anos de Clonoa. Que caralho é Clonoa, porra? Clonoa é o Sonic da Namco. É o bichinho peludo com um boné do do Pac-Man. Cara, eu nem sei que porra é essa. Ah, é um plataforma legal pra caralho. Pra você ter noção de quão opcional, eu nem sei que merda é essa. E 20 anos de Wild Arms. Tá justo, mas é opcional também. Totalmente. Pelo menos esses são os que eu lembro e não tenho cash próprio. Não, é por um motivo. Peço desculpas ao Daigo, que fica um pouco bolado por ter mencionado a mãe dele no último e-mail. É, a coisa, como a gente já foi dito, a culpa é toda do Ilapso. Totalmente. Mas o Daigo não te perdoa, de qualquer forma. Nunca. Enfim, boa semana para os senhores. Se cuidem e ganhem dinheiro fazendo quase nada. Olha só o nosso trabalho sendo menosprezado. É, vamos parar de fazer então, vai se fuder. Vai ouvir. Como é que é o nome daquela bosta lá? 99 vidas, sei lá. É, pô, essa merda. Qual é aquele? Qual é aquele outro fazer cara, assim? Aquele outro que o cara tava zoando outro dia? Jogue peru. Jogabilidade? Jogabilidade, isso. É, pode crer. Vai ouvir jogabilidade que a gente não vai mais gravar porra nenhuma, filha da puta. É isso aí. Agora vamos trocar porque o próximo é grande. Ah, então eu vou ter que ler essa merda agora de novo, tá bom. Não, se ele é um pequeno, eu tá leio bom. Um grandão. Tá bom, seu opressor. Eu sou opressor. Olá, senhor Daigo, seu. Bota os meninos pra trabalhar mesmo. Olá, senhor Daigo, senhor da eternidade. Aqui é o Dash, como estão? Estou bem. E você, Daigo, você está bem? Eu estou bem. Estamos todos bem. Já que é pra falar de aleatoriedade, como você já não fizesse, né, filho da puta? Porra. Daigo Shinkenger ou PR Samurai? Cara, bom, não faço isso mesmo. É Shinkenger ou PR Samurai? Ah, tá. Daigo, vírgula. Shinkenger ou PR Samurai? E aí? Não, Shinkenger, com certeza. Justo. Me falaram que PR Samurai é todo copiado do Sentai e sabe me falar se é verdade? Muita verdade. Muita verdade. Se sim, então vale mais ver o Shinkenger? Claramente sim. Logicamente. Ele é isso tudo que falam? É um pouco melhor. Se você manja, assim, de um lore de samuraizinho, se você conhece filmes do ramo, do gênero, a série fica melhor. E isso é porque é um tokusatsu zoado? É um Super Sentai onde eles são samurais. Que nojo. É, bacaninha. É Go-Onger ou PR-RPM? Caralho, mas isso é muita merda. Não, esse é o contrário. Power Rangers RPM é muito melhor que o Go-Onger. Ah, PR é Power Rangers, faz sentido. É, você achou que fosse Paulo Ricardo? Não, eu só não pensei na sigla mesmo. É. Paulo Ricardo RPM, faz sentido. Faz sentido pra caralho, porra. Faz. Eu vi o RPM, puta merda, que série foda. Vale a pena ver o original? Não. A galera do Tokusatsu detesta Power Rangers, mas eu gosto bastante. Pra mim é como ver duas obras sobre o mesmo assunto e vejo os dois. O que o senhor acha? Aí eu vou ter que discordar. Eu assisti Power Rangers RPM muito por acidente, que eu tava passando um dia na Nickelodeon quando eu tava de férias. Eu assisti, eu tava com... Porque eu não tinha porra nenhuma pra fazer, mas Go-Onger eu conheço e detesto muito. Eu acho uma bosta atômica galopante, mas o RPM é tipo um Mad Max com aqueles carros com um olho de animalzinho feliz. Meu Deus do céu. Aí eu achei tão distoante. Tem uma cena de briga muito boa. Eu falei, porra, que da hora isso aqui. Pegaram um merda de galinha e fizeram salada de frango, que da hora. Puta que pariu. É isso. Obrigado pelas informações sobre o Tokusatsu, que eu ligo pra caralho. Porra, se importa sempre, né? Vai sempre assistir depois que a gente fala. Né? Porra. Vai lá, tua vez agora, filho da puta. Eu sei. Olá, meus queridos General Daizod. Meu Deus. E Senhor da Obscuridade. Aqui quem lhes escreve é o seu velho amigo Licantropo Filantropo. Olha aí. O retorno. The Return. Sim, andei sumindo por causa de um pequeno acidente que sofri dia 1º de maio. E caralho. Depois de operado. E agora? Com pinos. Ups, o cara arrumou uma briga com um objeto, provavelmente. É, e foi jogado pra fora da estrada. Caralho, que bad trip. É, que ruim, cara. Eu espero que você esteja bem. Estou bem e de volta ao Street Fighter V aos e-mails. Estou mandando algumas fotos do resultado, que o Pivoto, graças a Deus, não mostrou. Vamos tentar recuperar o tempo perdido em versão ultra resumo. Ó, isso sim é que se faz, ó. É uma frase pra cada. Delícia. 226. Quackshot era o que eu já jogava muito. Chegando e jogava até um campeonatozinho de bairro. Que tirei segundo, que a final foi Street Fighter 2 World Warrior. Olha que sucesso. 227. Temi que o remake de Castle of Illusion fosse uma merda. Mas acabou sendo uma agradável surpresa. 228. Mad. Minhas maiores decepções são Skyrim e Dark Souls 1. Caralho! É, eu entendo porque Dark Souls 1 foi uma decepção pra você. Foi uma decepção pra mim também. Porque, tipo... Ah, cara, porque era basicamente... Não, o jogo não é ruim, de nenhuma maneira. Mas ele é basicamente o Demon Souls piorado. Foi a minha impressão, pelo menos. Pelo que eu ouço e pelo que eu experimentei... Porque eu não joguei o Demon Souls muito, né? Eu tive ele, mas eu joguei ele bem pouco. Antes do meu PlayStation 2 explodir. Mas o Dark Souls é ele tentando fazer ali um jogo mais fácil, que no final não é fácil porra nenhuma. É, não sei. Se eles tentaram ser, tipo, mais abrangentes no público, eu não sei. Eu sei que, para, tipo, é mais do mesmo. mesmo, só que piorado. Foi minha impressão. É, é bem isso. 2-3-0. O ninja inimigo. Ah, não, peraí. 2-2-9. Que merda. Pulei um. Microtransações são ok quando usadas com coerências. Justo. Não, pode ser. 2-3-0. O ninja inimigo mandou surpreendentemente bem no disco ninja. Isso quer dizer que ele sempre manda mal? É, é, com certeza. Você mandou surpreendentemente bem. Que ele repete muito, talvez? Que ele esquece as músicas que ele pede e depois esse ele pede. Esse disco ninja foi de quê? De Sonic? Esse foi de Sonic. Ah, tá. Você participou, viado? Eu lembro. Você usou aquelas músicas maravilhosas do Brotherhood que são tudo cagada? Muito bom, cara. Aquilo é verdadeira arte, sério mesmo. Não, total. 2-3-1. Mario 64 foi muito bom na época. Foi um dos jogos mais divertidos que já experimentei. 2-3-2. Saudades de Sonic 1. Joga. É, joga. Fica jogando, se masturbando, jogando. 2-3-3. Quero dinheiro pra comprar. Olha por cima. Vem em defesa de Beyond Good and Evil em Psychonauts. Pra começar, os argumentos e defeitos encontrados pelo nosso querido colega ouvinte são verdade. Justo. Mas, quando eu joguei Beyond Good and Evil em meados de 2004-2005, ele era perfeito. Entendi. Semelhante aconteceu com Psychonauts. Por mais que se ache que não, jogar games de jogabilidade mais e mais avançados vicia. A minha franquia favorita número 1, que é Tomb Raider, por exemplo. Deve ser. Deixa mais o cara, deixa atuais, o cara. Né? Deixa o cara. Joguei centenas de horas catando todos os segredos dos 5 primeiros, que tem uma mecânica semelhante. Mas mesmo assim, e mesmo sendo fã, eu sinto a diferença de jogabilidade deles com o Rising, por exemplo. Não apenas faz diferença jogar na época por causa da novidade, como também pela quantidade de jogos mais modernos que você jogou antes. Agora, uma afirmação ousada, eu diria. Estes são exemplos de jogos que quem jogou na época jogou e curtiu. E por isso, nós somos as viúvas desses jogos e continuamos torcendo por suas continuações. Acho que o que ele quis dizer é basicamente que os jogos evoluíram. E hoje em dia é difícil você jogar os jogos do passado e gostar, porque a jogabilidade ficou datada. Mas isso nem sempre acontece. Alguns jogos são mais, vamos usar a palavra transcendental aqui. Porra, alguns jogos são transcendentais e eles continuam bons no futuro. É a mesma coisa com qualquer mídia, com livros e filmes. Você vê, porra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Que polêmico pra caralho, porque eu sou assim, entendeu? Eu sou um cara polêmico. Mas 2001, Odisseia no Espaço. Cara, o filme é uma bosta. Uma bosta. Claro que essa é só a minha opinião. Mas o filme é uma bosta. E é difícil ver. Você mal com. Tipo, tem. O filme é totalmente ruim. Tem coisas legais no filme e tal. Mas é duro de ver, sacou? E sem contar que muito dos tropes, dos clichês do filme, dos elementos do filme, você vê em filmes mais recentes, reutilizados e muito melhorados. Tipo, o filme, no final das contas, acaba sendo só chato pra caralho. E na época, porra, o filme, eu tenho certeza absoluta que quem viu o filme na época achou fantástico. Mas ele envelheceu mal. Agora, outros filmes não. Por exemplo, sei lá, me dá um exemplo aí, vai. Filme antigo que envelheceu bem pra caralho. É porque os exemplos que eu vou usar são muito de específicos da minha pessoa. Eu ia falar Sexta-feira 13, por exemplo. Ah, mas o primeiro eu achei mó ruim. Sério? Eu acho bom pra caralho. Tá, vamos Halloween. Halloween. Pra ser menos polêmico. Halloween. É bom, até hoje é bom pra caralho. Mesmo sendo meio zoado e mal feito, meio trash, o filme continua sendo bom pra caralho. Mas isso é, de certa forma, meio... Como é que eu posso dizer? De propósito? Porque o John Carpenter tentava de mal com a vida quando fez o primeiro. É, o John Carpenter tá sempre de mal com a vida. Mas sim, é um filme trash, né? É filme B. Agora, tá, tudo bem. Vamos falar de... Como é que é o nome daquela série de mistério? Twilight Zone. Além da Imaginação. Além da Imaginação é bom pra caralho até hoje. Sempre foi e continuará sendo. Sim, é uma obra transcendental. Porra, com certeza. Assim como, sei lá, Chrono Trigger. Né, eu acho que Black Mirror também vai envelhecer pra virar isso. Duvido. Eu acho que vai. Ah, mas vamos ver. Eu acho que Charlie Brown Jr. também. Marginal alado. Mas tudo bem, vai. Abraço, senhores. Que lá, sei lá, hein. Aí tem uma imagem aqui que, graças a Deus, o pivoto não faz. É o quê? O cara fudido? É gente fudida? Tipo, ah? Não. Só tá escrito imagem inline aqui. Ah, não, eu sei. Tô perguntando de como é que é a foto originalmente. Não, eu não vi. Acho que nunca saberemos, enfim. Porra, esperamos que não. Por último, caras amigos Daigo e Senhor da Eternidade. Lone Player escrevendo aqui. Olá, Lone Player. Lone Prey. Lone Prey. Lone Prey. Depois de algum tempo sem escrever, decidi aparecer por aqui uma vez mais. Me reservando ao direito de não falar sobre os últimos episódios que foram de qualidade duvidosa. Que isso? Bom, isso claramente é a sua opinião, porque aparentemente as pessoas estão elogiando ali em cima. É, gostaria de falar sobre coisa boa. Sobre a TechPix 2000, Faqueiro Guinso ou Iogurteria. Caralho, Iogurteria é surpreendentemente difícil de falar. Iogurteira. Ah, Iogurteira. Tá, nossa, é tão difícil que eu retardadamente errei. Iogurteira Top Term. Piadas old à parte, o que acharam das últimas lutas do UFC? Cara, acho que eu não vi todas, mas acho que eu vi e achei excelente. Dois anjos perdeu o cinturão. A luta dele foi boa, ele tava controlando e aí ele tomou um gancho bizarro, counter na cara e se fudeu. Ele nem viu o que aconteceu, tipo, chegou de susto nele. Ele ainda tentou segurar a barra ali, até que ele foi bem guerreiro, mas não, o cara foi que nem o Eddie Alvarez, ele é que nem o Belfort nesse sentido. O cara sente o cheiro do sangue, tá ligado? Parece que o maluco vira um caminhão e começa a te atropelar. Tem sangue na água, as pessoas têm que morrer. Exatamente, foi bizarro. Mas enfim, o cara mereceu esse cinturão, mas eu acho que num caralho, como é que chama? Revanche. Eu ia falar rematch, mas eu queria uma tradução. Eu tô dando uma de lápis agora. Uma revanche, eu acho que o dos anjos ganha. Misha Tate foi derrotada pela brasileira sem nome, Amanda Nunes. Ela tem nome, sim. Tem, sim. Inclusive, ela é uma excelente lutadora, agora ela é campeã. E uma curiosidade é que ela é a primeira lutadora gay a ser campeã. Eu vi isso. Eu tinha visto uma luta dela num evento regional. E quando eu digo gay, eu quero dizer gay espanado, né? Porque com certeza tem um monte de lutador aí que é gay enrustido. Pode ser, tipo pode Anderson. Ser. Enfim, o cigano. Nossa, o cigano bota a mão no fogo que ele é viado. Tomara que ele não ouça esse podcast, contudo, que eu sou cigano, mesmo que você seja viado, eu sou muito seu fã, cara. Zé Aldo conseguiu o cinturão interino. Sacanagem. Justo. E o Spike foi boa, a luta dele também foi exatamente igual a outra luta dele com o Frank Edgar, contudo. Na verdade, foi um pouco mais fácil, mas foi muito parecido. Foi igualzinho, só demorou menos. Demorou menos, tem razão. Não foi de. Não, foi 5 rounds, não foi? Foi não? Foi 3? Não. Ou será que passou muito rápido mesmo? Eu acho que foi 5 rounds e passou muito rápido, cara. Não, talvez. Não, acho que foi por decisão mesmo. Foi decisão, com certeza. Agora eu tô encucado se foi 3 rounds ou 5 rounds, mas foda-se. E o Spider lutou com muita garra contra o Cormier. Cara, ele tentou. Tentou mesmo. Eu achei que ele ia fazer feio, mas até que ele segurou a barra ali. Há quem diga que o Cormier respeitou demais, né? Você acha? Não sei. Os dois estavam com medo de cagar. A verdade é que o Cormier não podia perder nem fudendo, né? E o Anderson tava com medo de morrer, eu acho. Mas enfim, foi bom. A do Brock Lesnar também foi do caralho, aquela besta magnífica. Foi. Parece uma quimera, parece uma mistura de leão com grifo, aquela merda. Com aquela faca bizarra no peito apontando pra garganta. Puta que pariu. Um peru também apontando pra garganta. Uma rola. Ai, caralho, é isso. Foda-se, tá bom, chega dessa merda. Acabou, você né? A gente já tá aqui há 3 horas gravando essa porra aqui já. Nem foi tanto assim. Mas em todo caso, o que podemos dizer para deixar a sexta-feira das pessoas melhor? Puta que pariu. Botou sem esperança. Acho que tem uma. Manda ver. Divirtam-se mais. Boa. Divirtam-se mais. Afinal de contas, é sexta-feira. Ouçam essa merda no sábado. Divirtam-se mais. Mas por que não pode ouvir na sexta? Não é divertido? Sei lá, o caminho nosso de busão dos outros também não seja tão longo assim. Nosso podcast é divertido. Ouça o nosso podcast. Também. Divirta-se enquanto ouve a gente. Por que não? Você pode transar e ouvir ao mesmo tempo. Nada te impede. Porra. Imagina, o cara vai começar a rir de umas merdas nossas enquanto ele tá quase lá. Ou ele começa a metralhar a mulher por dentro. Talvez maximize a experiência, não se sabe. Porra, isso sim é que é expansão psicológica. Mas chega desta bosta, prossiga para o programa, pois logo mais tem mais e um burgão. Burgãozinho, puta. Podrão foda agora. Nice. Duas rodadas de bacon. Bacon redondo é muito bonito. Cebola caramelizada. Diversão na vez! Meus amigos, estamos vivendo hoje a grande era da realidade virtual. Por mais que a gente tente negar ou que a gente fale que escroto, caguei, não tô cagando pra isso, o que mais se fala hoje no mundo dos jogos de diversão é essa bosta de VR. Mas, antes vale de chegar... refeição? Vale refeição. Comida. Arranjou um emprego que tem VR, tá bom, hein? Amigo, o cara não tá com a vida ganha quando ele interpreta VR como vale refeição. E olha que o Daigo é funcionário público, hein? Então revejam seus conceitos, tá? Eu nem tenho, porra. Ele nem tem. De realidade virtual é uma coisa que já temos há tempo, já é explorada nas mídias, de filmes, de revistas, de livros e de videojuegos. Nos nossos jogos... Você falou agora VR ou RA? É, são coisas diferentes. Porque são duas coisas diferentes, né? Realidade aumentada e realidade virtual. Digamos são que a realidade coisas... aumentada é uma realidade virtual, mas nem toda realidade virtual é uma realidade aumentada. Boa definição. Mais ou menos, uma controvérsia, mas uma... E abrir as portas da consciência. Aquilo é realidade aumentada ou... A vida tem muitas escolhas. E entre elas estão as portas. Jim Morrison. Puta que pariu. Eu só sei que no mundo dos jogos de diversão não é a primeira vez que tentam fazer isso. Talvez seja a primeira vez que esteja emplacando. Não sei dizer se ainda está emplacando. Mas eu acho que isso já foi tentado inúmeras outras vezes. Com menos recursos, de uma forma mais rústica, mas... Igual 3D tentaram no cinema antes, não deu certo. E agora tentaram de novo, não deu certo. Mas agora eles impuseram. Então agora é uma realidade o 3D. Porque sim, pois é, não tem mais alguma escolha. Com a tecnologia. Antigamente a gente tinha uma tecnologia de 3D muito fraca. Que era basicamente você utilizar cores e ficava uma coisa muito bosta de usar aquele óculos vermelho e azul. Alguém chegou aí num cinema vermelho e azul? Só o Daigo que é velho que nem eu. Já fui, pô. Todo mundo que foi. Não, acho que não. Acho que o velhão, cara. Estado, cara. Peraí, você disse filme antigo 3D? Aí outra história. Sei lá, aquele filme do Fred Krug que teve 3D? Isso! Aquela bosta? Falando em vermelho e azul, tem uma péssima lembrança. Lembra daquele seriado Chuck, do cara que implantava o computador na cabeça dele e tal, que ele virava super agente? Teve um episódio que era nesse esquema de óculos verde e vermelho. E, cara, eu vi no computador de casa sem o óculos o episódio, eu adorava aquela série. Muito triste. Cara, e não era criança, não, já tinha mais de 20 anos. Ainda admite, caralho. Não precisa ser muito longe, não. Tinha aquele álbum. Álbum não. Era de uma coleção de revista que você comprava que vinha os pedaços de dinossauro e tinha umas páginas lá, né? Que você via em 3D com esse óculos, que era até um tiranossauro. Caralho. Tinha um de inseto também. Tem, sim, de inseto. Tinha aquele livro de. Aquele livro de inglês também que você botava a canetinha e ele falava que tava certo ou errado. Caralho. E vocês estão esquecendo também do livro que você ficava vesgo e via 3D, vocês estão lembrando desse livro? Não, isso, isso aí, caralho, isso aí é uma mentira, entendeu? E todo mundo... Você não consegue? Você não consegue? Isso é muito, tipo, só os inteligentes veem, tá ligado? Cara, você nunca conseguiu falar pra mim, é sério? Óbvio que não, porque não existe isso. Claro que existe, cara. Claro que existe, cara. Não, gente, fraco! Cara, é muito bom fazer bullying de criança depois de adulto, cara. Tu não consegue ficar vesgo e ver aquela parada? Mandei no chat. Não precisa ficar vesgo, não. É só perder o foco do olho. Ah, eu tô lembrando aqueles livros que tinham que você tinha que olhar uma imagem abstrata, aí você ficava meia hora olhando aquela imagem abstrata, aí alguém descobriu o que era e você falava, não, pô, você nunca viu, obrigado. É por isso que eu tô casado. É, gente de câncer não consegue ver, então. Pronto, é a única coisa que a gente consegue saber até agora. Aquele cara lá, o PC Siqueira, fazendo operação pra deixar de ser vesgo e nego tentando ficar vesgo pra ver a figurinha escondida. Oh. Puta que é um pariu. A pergunta é, será que ele via antes? Cara, seria acho que ele não via a diferença, né, cara? Porque o mundo pra ele já era assim, né? Seria bem uma realidade aumentada? Claro que não, né, cara? Para com isso. É sério. Porra. Eu vou até complementar a posição do pivô. Eu acho que é até o contrário. É uma realidade simples onde tudo se resume em 4 botões. A, B, C, D. É. Na verdade, o Pense Bem era um jogo de 2 telas, cara. Você precisava de ter uma segunda tela pra jogar, que seriam os livros, no caso, né? Quando eu descobri o segredo do Pense Bem, cara, a magia acabou pra mim. A magia acabou. Porque aquele código que você coloca, na verdade, é o código das respostas. Isso. Dá pra pensar. Sim. Eu fiquei triste quando o livro... Eu não entendi isso. Eu falei, nossa, que denúncia aqui. O livro do Senin tinha o mesmo código que o livro do Sonic. Eu sei porque eu tinha os dois. Vários tinham um código igual. Que filho da... O do Aladdin era igual a algum outro que eu tinha também. Caraca, é muito cara de pau, né, cara? Você ainda... Você ainda usava um código. Olha só. Não, seus canalhas. Eu tô triggerado. Tá triggerado? Não pode. Veja bem, olha só. Assim não vai dar, cara. Não vai dar. Tô zoando. Pode zoar. Pessoas enfurecidas aplicar pela educação do Pense Bem. Me ajuda. Vamos tentar lembrar, então. Vamos sair desse assunto do mal, e vamos tentar lembrar de situações em que possam ser consideradas realidade virtual. Porque, assim, se parar pra lembrar Virtual Boy, eu não acho aquela merda na realidade virtual, né? Porra nenhuma aquilo. Aquilo é um jogo que você enfia a cara nele e acabou. Realidade virtual é isso. Parabéns! Virtual Boy é uma bela definição. Realidade virtual contra o 3DS. Ele projeta uma imagem engraçadinha. Não, peraí, você tá falando 3D, porra. São coisas diferentes, não, caralho. É uma projeçãozinha meu... pra dar um impacto. Olha só que bonitinho. Então vamos tentar definir não, mas... o que, ah, que a gente Deus considera de realidade virtual pra videogame. Você tem que interagir? Ou você tem só que enfiar a cara? Você tem que olhar em volta? O que você tem que fazer? Alguém se propõe? Agora me lembrei. Não, eu não vou me propor, não, porque existe uma definição pra isso. Né? Bom, mas eu quero tentar fazer uma definição de casa, né, cara? Porque é muito mais maneiro inventar uma palavra do que pegar o que já existe. Então é só cagar regra. Eu não vou cagar regra sobre isso. Por mais que eu tenha proposto isso, eu não vou fazer isso agora. Vou deixar os outros fazerem. Eu tenho diploma pra honrar, né? É, eu pedi, eu falei, vamos cagar a regra, mas eu não vou, não. Eu vou ficar aqui na minha. Eu acho que o conceito eu de realidade virtual e 3D acaba se confundindo, né? É, eu acho que... E de realidade aumentada também. E de realidade mista também, que é uma realidade outra coisa. Realidade mista. Realidade, é nova realidade mista. É. Defina para os mortais aqui, pivô. Realidade mista, o cara tenta fazer uma combinação das duas coisas, de VR e de AR. Né? O AR, basicamente, você coloca elementos não reais dentro de uma realidade que é a sua, tá? Mas que tá projetada através de um dispositivo externo. Por exemplo, o Pokémon Go, que coloca pokémons que são coisas da sua cabeça, tá, gente? Não é de verdade o Pikachu. Através da tela do seu celular, que é um veículo através do qual você está enxergando essa realidade que existe. É, mas toda então, realidade você tá colocando... aumentada não é assim. Mas isso é AR, pô. Não, eu tô falando de AR primeiro. Ah, tá? Ok. É, a realidade virtual, ela utiliza os seus sentidos como ser humano, tá? Para projetá-lo para uma realidade, essa sim, completamente inexistente. Que é o que o Oculus Rift e esses óculos do Google aí de Android estão fazendo no não, momento. O óculos você do coloca... Google do Android era aquele que você tinha uma realidade aumentada, não era? Ah, sim. O, eu acho que era VR. VR. Mas eu não usei. Eu não usei. O óculos mas, assim, e o card box do Google é como se fosse a mesma coisa, só que a diferença é de que você tem que botar o seu celular no card box. Ah, entendi. É porque eu tava pensando naquele óculos do Google não, antigo em que ele fazia uma realidade aumentada na rua pra mostrar o mapa e tal. Você tá falando do Google Glass? Isso. Aquela porra que não foi pra frente. Tá. Não. Uma pena que não foi pra frente. A realidade... Rapidinho, fala, Baia. Uma pena que não foi pra frente, cara. Eu tava animado com isso. Só você também. Eu jogadores de Changeling. Jogadores de Changeling. E os torcedores do Botafogo, do América e do Bangu. Somam uns 4 ao todo. A realidade virtual, ela vai estar usando os seus sentidos e as suas... É, a sua sensação de vertigo, por exemplo. Ou, acho que é vértigo em português, foda-se. É, Vertigem. Obrigado. Não foi tão difícil, foi. Lá tu já foi melhor. Não, é que o corpo cai. Cara, o senhor da eternidade, ele vivia me elogiando. Fala, caralho, você é o cara que consegue fazer a língua portuguesa ao extremo. E eu mandei uma dessa agora. Mas a realidade virtual, ela vai brincar com os seus sentidos, colocando você numa projeção de uma realidade que não existe. Então tu bota teu óculos lá, tá? Então por isso que o cara bota os óculos de realidade virtual, faz aquela simulação, por exemplo, da montanha-russa. Tem gente que desmaia, tem gente que cai, tem gente que fica apavorada. Se vocês forem ver o pessoal da IGN jogando... É, jogando não, né? Vendo uma simulação de um micro joguinho de realidade virtual, tem uma produtora da IGN, uma mulher negra com um cabelo grande, que uma hora ela se ajoelha no chão e fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando aparece um monstro... Aí tem um pouco de exageramento, vai. Não, cara. A mulher tava chorando, brother. E realidade mista é o seguinte, só pra fechar. Junta as duas coisas. É como se... 4D. Por exemplo, no também, no Pokémon Go, você pudesse pegar o Pikachu de alguma forma e manipular ele. Basicamente, o tipo de realidade mista que tem hoje em dia é o cara usa o óculos de realidade virtual, tem uma projeção holográfica numa sala, tipo, um negócio da Petrobras. É putaria, vai falar de putaria. Fala de putaria, moleque. Ainda não, mas vou chegar lá. E aí você consegue pegar nos peitos daquela mulher e girar a mulher inteira. A mulher que é um holograma. E aí onde é que gira a mulher? No teu óculos de realidade virtual. Porque tem um objeto de realidade aumentada ancorado em algum ponto da realidade real e você manipula ele e vê ele pelo teu óculos de realidade virtual. Então são essas três coisas. Só que essa porra de realidade mista tá longe ainda. É mais conceitual do que prático. Tem pouquíssima coisa. Tem outra assim, parada, né? Maneira também, que é a realidade alternativa, né? Essa o Dark entende, que é o do Gibi aí. Não, aqueles jogos de realidade alternativa, os ARG, que você... quando... Ah, sim, sim. Não sei se... caralho, a gente chegou a falar isso disso? Foi... Então, não, mas caralho, teve uma época que isso foi uma febre do caralho. Tudo era ARG. Foi, teve uma namorada minha que fez um projeto final dela, foi nesse tema. Teve um amigo meu com projeto de... Não lembro se foi doutor... Não, foi o de mestrado dele, foi nesse tema também. Foi design? Eu só queria lembrar aqui, ó, bingo do BFS é o que lirados falar, uma namorada minha, alguma coisa. Esse é o bingo do BFS, quem tiver, põe o feijãozinho na cartela aí, tá? Quem tiver... Não, a parada é que ela fez um projeto, foi pro... Não lembro se foi pro Museu Nacional ou pra um outro museu aqui do Rio, que era você usar essa parada de realidade alternativa, né? Lembro se a galera tá ligada naquele jogo I Love the Bees, que era um site que falava sobre abelhas e tal, só que você descobria mensagens secretas nele que levavam a... Era uma promoção do Halo. E teve também... Nossa, que bosta! Caralho! É, caralho, cultura, não pode piorar. A parada era assim, e teve um também, foi a promoção do Batman Dark Knight, que era com você fazer uma perseguição, o Coringa, chegou até em São Paulo isso. Doido. Era uma parada bacaninha, porque você, tipo, se vê fora da sua vidinha mundana e xixelenta e entrava, tipo, num universo de jogo ou filme. Ei, não tipo fale assim da minha vidinha mundana e xixelenta. Você não fez. O Lost teve isso. Não fale assim. Era uma loucura, você dormia quando acordava, já tinha resolvido o ARG e era bizarro. Era bizarro, pode crer. E não me engano, o Jovem Nerd pediu uma serviço também, cara. Mas sabe qual é o mais bizarro do Lost? É que o ARG dava, quando eles resolviam, dava uma informação muito merda da Dharma Corporation e foda-se. Mas aí vocês estavam esperando o quê também, né? Na época eu achava que era bom. Posso falar uma coisa meio triste? Esse negócio de ARG, eu sempre torci pra ser maneiro, sempre achei meio, ah, que legal, que bacana, que esforçado. Mas nunca deu a liga. Era sempre meio, ah, bacana, que legal, olha só uma foto do Coringa. Eu acho que o Jovem Nerd fez um negócio desse, assim, com os ouvintes dele, não foi? E foi, tipo, bacaninha. Foi patrocinado, Ah, a gente não participou, né, cara? A gente não é esse nível de retardado, né? Participar de ARG de Jovem Nerd é foda. Porra. Foi um negócio, tipo, que ele foi sequestrado, era um negócio assim, era uma loucura. Ah, foi, eu lembro. Eu ouvi essa porra. Caralho, se fala sequestro, eu sempre lembro aquela história do Fritz, que ele teve a ideia de pedir a mulher dele em casamento, ele combinou, ele ia fazer, até, tipo, todas as pessoas da vida dele falarem pra ele não fazer isso. É, que era idiota. Ele ia simular um sequestro na mulher dele. Caralho, cara. Botar ela no porta-mala do cara. Cara, olha os caras com quem vocês andam. Malhação fez isso, tá? Malhação fez isso depois. Arte. E foi pintado vida. Como... Foi pintado como historinha de amor. Fala, fulano sequestra fulana para mostrar seu amor por ela. A versão extrema disso foi no Harvey Homem-Pássaro, no jeito que chegou a casar com uma Guila Gorila. Ai, vou falar lá, do tema aqui. Eu fiquei com uma dúvida. Quando você falou o conceito de realidade virtual, não consegui entender qual é a diferença de... Porque, pra mim, qualquer jogo pode ser considerado uma realidade virtual. Não, mas a realidade virtual, a intenção dela é brincar com os seus sentidos. Vamos remeter ao programa... Todos os sentidos ao mesmo tempo? Jogos... Se brincar com meia visão e audição. Não paladar. Mas, sobretudo, não são os sentidos. Eu não sei o nome exato dessa porra, ou talvez o Solid saiba. Essa porra que tem a vertigem, são sentidos que derivam do seu tato. Eu não sei o nome dessa merda. Isso é de humanas, isso não é de exatos. Mas é sério essa porra. Mas é, por exemplo, se eu virar... Eu tô jogando Dark Souls agora. Se eu virar a cara, não vira a câmera, isso. Entendeu? Na realidade virtual, a ideia é virei a cara, virou a câmera. O vídeo do Xvideos, que é pornô, primeira pessoa, realidade virtual. Virou a cara, parou de olhar pra atriz. Falando, ah, pecado, isso que eu tô fazendo, senhor, me perdoa. Fala. Existe, então, existe um grau de controle que você passa a achar que aquilo é uma realidade. Você começa a confundir. Pô, é só você ver as primeiras demonstrações de Oculus Rift, cara. A pessoa desmaia na demonstração do daquele caralho da montanha-russa. Eu nunca usei o Oculus Rift, mas eu vejo os vídeos das pessoas tendo uma sensação muito bizarra naquela porra. É isso. Isso é realidade virtual. Isso é tal da realidade virtual. Então, tem aquela palavrinha complicada que fode tudo, que é imersão, né? Isso. Que é no sentido de que... Nosso programa número 9. Exato. É no sentido de que é tão parecido que o seu cérebro começa a reagir como se aquilo fosse real. Lembrei a palavra que eu queria. Desculpa te interromper, senão vou esquecer. Qual é o termo técnico? Propriocepção. É. Propriocepção. É, o propriocepção é a sua sensação... É um muito amplo também, mas pode ser também. É relacionado à percepção do próprio corpo. De si próprio. É isso aí. É isso aí. Aquele filme Lawnmower Man. What? Fala direito. Caralho, tá foda hoje, hein, cara. Hoje tá bom de filme, hein. Hoje tá muito Changeling isso aqui. É que eu não lembro do nome do filme em português. Passageiro do Futuro. Isso, Passageiro do Futuro. Teve até jogo pra Super Nintendo e Mega Drive. Teve pro Sega CD também. Daigo salva. Oxi. Que é pra parecer não, que é pra parecer igual o filme, que na verdade era pra ser sobre um conto do Stephen King, mas no final das contas não parece com nada, só tem o nome. Meu Deus. É, que o moleque usa o capacete lá, ele entra no mundo virtual. É essa questão de você tá ali. Não é bem isso não, né? Tipo, um cara que mexer com realidade virtual pega um retardado e começa a aumentar a potência do cérebro dele usando realidade virtual. É, foda-se. Mas o lance é esse. Isso vai mexer com a tua percepção de mundo, de fato. Não é, sei lá, ah, me assustei porque veio um zumbi no Resident Evil 4. Não, isso aí tudo bem, você pode se assustar vendo filme. Agora, é o auge de você estar lá. A realidade virtual mira isso. É tão intenso, agora, né? O Pokémon que tá na sua esquina, ele, você tá na sua esquina mesmo. Então, assim, não tem nada de mentiroso ali. Entendeu? É diferente. Não tem nada ali, assim. Não, é tirando o fato de que tem um Pokémon ali. O Pokémon não tá ali, mas você tá ali na esquina. Isso que eu tô falando. Você tá na esquina, o Pokémon que não tá. Você tá na esquina, entendeu? O assaltante também. O assaltante também tá com o Pokémon Go, tá? Ele também tá ali. Tá. Teve um cara lá nos Estados Unidos que o ginásio caiu na casa dele. Aí ele saiu com uma porque a casa dele falou... era uma igreja, aí alguma coisa assim. Era uma igreja. E o lugar ainda achava que era uma igreja, então eles transformaram uma igreja. É. Essa parada da igreja, sabe o que que é, né? Essa empresa Niantic que fez o jogo, ela tem um outro jogo de realidade virtual, de aumentada, que é meio um pique-bandeira. Ingress. Caralho. Que eu não sei o nome. Qual é o nome? Ingress. Ingress, é. E ele meio que por triangulação geométrica, ele, sei lá, determina o clã que é o dono daquela área. Isso. Então, é meio que assim. Eu não entendi essa parada. Tem um monte de pontos espalhados por aquela região. Ó. E quem tiver mais pontos naquela região é o dono, é o clã dono da área. É tipo Pokémon GO, só que os ginásios são simplesmente pontos que você vai marcando e vai dominando aquela área. Quem tiver a maior área desenhada é dono daquela área, entendeu? É o Pokémon GO sem graça. Uma época que eu tava gravando um podcast com uma galera aí... Pra ter a ver com as coisas. Isso ia ser um conceito. Uma época que eu tava gravando um podcast com uma galera aí, o Caio correndo, ele jogava essa porra, ele explicou. Agora que eu tô entendendo mais ou menos, eu acho interessante. E por acaso, o mapa que a galera usa no Ingress, você pode até conferir agora, é ingress.com/intel, é o mesmo mapa que eles usam no Pokémon GO. Então, tipo assim, os pontos de referência do Ingress são pontos de referência no Pokémon GO também. E começou a ter muita igreja. Eles passaram a usar muito igreja, por exemplo, porque era um ponto que uma concentração grande de pessoas não seria bizarro. É um lugar, teoricamente, em que as pessoas não saem sendo expulsas de bobeira. Basicamente assim, você não vai ficar invadindo propriedade, entendeu? Tipo, entrar numa igreja não é uma parada tipo, cara, isso não dá pra entrar numa igreja. Tudo bem que devia ter coisas bizarras, tipo, se fosse uma igreja cristã, vem aquele maluco judeu clássico, classudo, com chapéu de Quaker e o caralho, e entrar na igreja é meio estranho. Ou vai um muçulmano, a sinagoga, vou ali, tem ali um Pokémon, cara! Vai ser estranho. Eu tô imaginando uma missa lá, o cara falando as paradas, e um monte de gente andando com o celular assim, olhando, passando. Já deve ter rolado muito. Vocês estão vendo o copo meio cheio, meio vazio. Calma aí, isso também pode ser um primeiro passo pra uma integração maior desse planeta, gente. O Edson... Tá doido, cara. O Moloch hoje mandou uns links do New Gaff, do fórum, New Gaff, que era tipo assim, cara, rolezinho Pokémon Party, do Pokémon GO, no Canadá, uma galera, tinha até o tiozão do Pokémon, cara, um velho, um maluco velho, tipo o Jamie Hyneman do... Era o Brock? Do Caçadores de Mitos. Era o pai do Brock lá. Era o pai do Brock, era pior, era um velho careca, com uma câmera Nikon gigante e um celular tipo, eu também caço Pokémon. E uma galera afro, cabelo Black Power e molecada branquela e judeus e muçulmanos e, caralho, muito paz na terra. Muito União Europeia ao auge, assim. Cara, parada do Pokémon GO. Sim. Porque eles vão salvar o planeta. Comercial da Coca-Cola. É, começou com a Coca-Cola. Da Benetton, aquele antigão. Porra, Daigo. Nossa senhora. Vai longe mesmo. Puta que pariu, cara. Vocês viram esse vídeo que eu mandei, que é tipo o óculos e a realidade virtual e realidade aumentada, sei lá o que, usadas pra sexo e tudo? É muito doido, cara. Não tem aquele filme do Stallone, o Demolidor, que é um negócio desse, que eles vão transar, tipo, uns óculos de realidade aumentada e tal. Só manda os impulsos, como se estivesse trepando pro cérebro. É, que sexo é nojento. Troca de fluidos. Não, mas esse você bota um óculos, segura um negócio que é tipo um peito e fica um troço lá bombeando teu peru. Aí tu fica lá, tipo... Sim. Aí, peru! O japonês aí fica tudo... Oi, falar que teve demonstração disso na E3. Que? E eu acho que o Diego foi, hein? Teve demonstração do Pokémon E3. Teve um stand da Naughty Dog na... Naughty Dog? Naughty Dog, não. Naughty America! É mais safado. Naughty America, porra. É mais do que um cachorro, safado. Naughty Dog, ok. É, literalmente, Naughty Dog. Vai comer a irmã dele. Isso tava lá na E3? Tava. Ele tava com o óculosinho da Samsung lá e tal. Cara, mas deve ser só porque não vai na E3, Diego. Em público. Foi o que o Diego falou. Falei, cara, bora experimentar ele. Ah, vou. Vou falar uma parada. Lá no Barra Shopping, há pouco tempo, tava tendo uma demonstração do VR da Samsung. Cara, era muito difícil ver uma galera pegando fila pra ficar que nem um mongolóide olhando pro lado pro outro, cara, no meio do shopping. Triste. E era de montanha-russa, parece, aquele. Esse aí tá aí, deixa o mundo básico do básico. Também, né? Era o básico do básico. O Bode descreveu a E3. Agora. Sim. A Comic Con, o Anime Friends, descreveu tudo isso aí. O Bode, ele é uma pessoa muito amarga. Porque ele faz isso de propósito. É pra você se sentir mal de ir nessas ideias. O pior é que ele... Tá ele na fila, assim. Se chamar, ele vai junto. Essa fila de merda. Se chamar, ele vai também. Delícia. Essa que é a melhor parte. Delícia, exatamente. O negócio do Pokémon GO, cara, uma coisa que aconteceu esses dias, né? A ação da Nintendo tava $17 e uns quebrados há muito tempo, tá? Ano passado chegou a valer $24, $25. Depois caiu pra 17. E semana passada, quando o jogo foi lançado, ela tava nesse valor. Tá 17. Mas ele nem foi lançado ainda, de 17. Né? Foi lançado no Japão e Austrália. Em alguns lugares do mundo já. Japão e Oceania já. Então, assim, a ação de 17 foi pra 20, tá? Isso é um percentual bizarro, mas a conta é que você vai ver. Hoje, no dia que a gente tá gravando, tá? Hoje é segunda-feira que a gente tá gravando. Fechou a 28! Caralho! Por causa do Pokémon GO. Foi, tipo, teve aumento de 33% no lançamento. Foi um negócio assim, cara. Foi absurdo. Assim, cara, a empresa cresceu de valor 7 bilhões e meio. Sabe o que é 7 bilhões e meio? Foi o que o Ike Batista perdeu aquele dia que a bolsa fechou, tirou 10%. E a Nintendo ganhou isso hoje. Por quê? Por causa de um joguinho que tem Pokémon na tela do teu telefone, cara. Tá, eu acho que é um pouco mais que isso. Eu acho que também denuncia que a Nintendo tá adotando uma nova estratégia, além das suas próprias plataformas, e partindo mobile, que é uma coisa que ela tava perdendo dinheiro já há muito tempo, e ela tem um potencial de marca muito bom. Deixando de ganhar. Pro acionista isso é perdendo, né? Só perde quando tira o dinheiro. Quando o dinheiro tá lá, não perdeu ainda. Mas a Nintendo justamente avisou que tava tomando essa estratégia agora e queria investir pesado em mercado mobile. Agora, o meu celular, mesmo na época que vazou o APK e tal, e nego tava jogando Pokémon GO, o meu celular ele não podia rodar. Ele tinha uma incompatibilidade lá, porque o processador é da Intel e... Reason! Nossa, que foda-se. É muito foda-se. Mas eu... E aí eu não entendi direito como é que funciona essa parada, porque eu pensei, primeiro, o jogo ele é de graça. Então, qual é a desse jogo? O que eles fazem? É tipo vida? Você dá vida pras pessoas? League of Legends é de graça também, fi. Deve ter... Tem in-app purchase, né? É, microtransações. Ele tem, você pode comprar Pokébola, pode comprar os itens e tal. Você tem uma limitação por dia. Eu vi que era, acho que de R$3,99 a R$399 os pacotes de item. O quê? Dólares? 300? Eu acho que era reais. Acho que deve ser dólar. Tá muito redondinho. Na carteira do Google, cara. Esse valor tá muito redondinho. R$3,99 deve ser dólar. É porque foi quando você baixa o app, ele fala, quando baixa, né? No caso, foi quando eu fui instalar pelo APK. Ele fala. Gente, então eu prefiro o Final Fantasy Brave Exvius, então. Esse aplicativo tem microtransações. Aham. E foi embora. Isso mesmo. Aí morreu. Ele não pagou a microtransação, derrubaram ele. Voltou aí, ó. Essa Vivo aí, ele foi dentro. Voltou, microtransação e morreu. E morreu. No céu tem $399 em Pokébola e morreu. Na Gávea tem internet e morreu. Morreu, cara. Mas é tipo isso aí, cara. Ah, tá aí, ó. É tipo isso. É tipo isso o quê, cara? $399. Porra. Então, deve ser o pack completo lá, porque tipo, eu não cheguei a fazer nada, porque quando eu baixei já tinham bloqueado no Brasil. Deve ser a Master Ball. O esse tipo de jogo não existe pack complicado. PlayStation 4 custa $250, não é? Sei lá. Não, acho que é 350. 300 e pouco. É mais barato o pack do Pokémon GO! Enfim, os caras vão ficar muito milionários, não só com Pokébola, mas já com as ações e o caralho, e yes, e vida. É maneiro, pelo menos. O Iwata sorri do céu. É maneiro, pelo menos? Eu não sei, não consigo jogar. Eu não sei. Nenhum Pokémon na minha vida. Eu olho e só vejo deserto e morte. Eu só vejo. Cara, eu só consegui pegar o meu inicial e mesmo assim foi uma merda, porque você tem que jogar a bolinha com swipe, é horrível. Você queria jogar o quê? O celular no chão? Ia ser irado. Porra. Eu ia comprar o Nokia tijolão, moleque. Ótimo. E aí o celular começa a vibrar, tá ligado? Pra parecer que é a bola mexendo. Eu não quero jogar, eu quero que ele seja que nem o Pokémon de Game Boy, cara. Eu quero apertar A fingindo que vai pegar mais rápido. Se você quer um Pokémon de Game Boy, você compra no Game Boy. Porra. Tá, beleza. Além disso, além do Pokémon GO estar sendo um sucesso bizarro, uma das coisas mais faladas na E3, e eu também não sei muito, até porque eu nem vi a E3 esse ano, mas eu li pra caralho, é essa porra da Sony que eles lançaram lá, do set virtual Bolator deles. Como é que é o nome mesmo? Projeto foda-se. Sonic VU. Cara, eu tô mal Sonic. Hoje, hein? É o Sonic? É o Sony VR. Não era Projeto Morpheus? Era antigo, era o Project Morpheus. Ah, entendi. E ele é tipo um Oculus Rift, não é? É. E tem caixa de som e o caralho embutido, ou ele é só tipo um olho... Tem um fone de ouvido e uma caixinha que é tipo um processador, uma caixa... É, não sei se dá pra chamar de processador, mas é uma caixinha separada do PS4 que você conecta o óculos nele, e essa parada você conecta no PS4. Isso é tipo uma GPU, uma CPU que tem ali dentro, eu não sei, cara, direito o que é aquilo. Entendi. Será que ele não é pra conseguir processar melhor o acelerômetro? Porque aí você consegue fazer mais cálculos e a parada fica mais precisa. Acelerômetro, na real, é uma parada muito falha nesse ponto. É, então, deve ser uma CPUzinha a mais só. Eu gostei da forma do senhor de tentar de pensar. É o jeito certo sempre, né? Esse negócio de realidade virtual, cara, eles estão tentando empurrar pra gente e meio que virou um novo sensor de movimento, né? Agora que a febre do sensor de movimento passou, e o 3D também, né? Passou o 3D, o sensor de movimento, e tem que ter uma próxima coisa agora. Que é uma próxima coisa ou pra vender videogame, ou enfim. Ou pra fomentar essa porra dessa indústria que tá parada, né? No fim das contas. Não tem que acontecer alguma coisa de novo pra isso virar notícia, pra isso acontecer de alguma forma. Eu acho que você não pode culpar um homem por tentar, né? Não pode não. A coisa do 3D, do 3DS, é uma ideia boa, né? A gente só descobriu que ninguém se importa com 3D. Uhum. E a coisa do sensor de movimento também é uma ideia boa. A gente viu várias aplicações pra fora do público de videogame padrão, né? Em que isso foi uma coisa muito legal. Bem ou mal, enfim, quem tem um Xbox com Just Dance ainda dá pra usar quando você chamar os amigos civis pra ir na sua casa e dançar. Civis? Não tem problema nenhum. Tem um Xbox que eu deixei emprestado com minha cunhada e que foi aniversário do filho dela, e tinha 200 adolescentes lá jogando e se amarraram pra caralho. Não, assim, parada... Eu tô indo em festa de criança direto agora. Nessas casas de festa de criança, tem tipo, tem as brincadeiras, tem piscina de bola, tem pula-pula, tem não sei o que, e tem um canto com um Kinect. E as crianças viram selvagens naquela parada. Pô, até aquele escape game usa Kinect. Usa? No escape game. Tem isso? E... É, escape. É, tem você isso. Tem que dar um Just Dance? Não, escape... Ah, gente, não vou explicar pra vocês o que é escape, não. Escape é uma parada foda que quem não conhece deveria conhecer. Se explicar a minha parada, já dá spoiler. Pede pra tua mulher me explicar o que é. Então como é que procura pra entender, sei lá. Vai falar que é um lixo. É maneiro. O carinho do Uncharted. Não curtiu, não. É Escape 60 o nome. Escape 60. Ele é basicamente essa parada? Ele é uma sala que você fica trancado e você tem 60 minutos pra sair através de puzzle. Bom. Ah, Escape the Room. É um escape game. Isso. É um Escape the Room, é. É tipo um... Só que de verdade. Realidade real. Realidade real. E... Ah, você morre? E assim, é a próxima... É, você morre. Ele deixa de ser... Ele é um ARG, né? No fim das contas, né? E o lance é que... como é que se fala? Os caras estão tentando isso agora pra ser a próxima coisa. Muito também na pilha de ser um desses resgates de tecnologia que tentaram já, mas que não deu certo porque não tava na hora. Tipo, 3D e o Virtual Boy não tava na hora dele, né? Então agora pode ser uma tentativa. Agora sim, tem que ver como é que isso vai funcionar, no sentido de o sensor de movimento não funcionou. Não é porque era impreciso, não é porque nada disso. É porque você tem que se mexer, cara. E o cara que tá jogando videogame, o público padrão, o cara tá acostumado a não se mexer. E é isso. Então, se for uma coisa pra você ter que levantar da porra do sofá e ficar, caralho, tem que ir ali agora, acho que não vai pra lugar nenhum. Agora, algumas aplicações que o pessoal anda fazendo de o óculos ser meramente a sua câmera, isso eu acho legal. E acho que pode dar uns conceitos maneiros aí da coisa. Ainda é uma parada muito a ser estudada, né? Porque não consegue olhar pra trás direito se você estiver sentado jogando e controlando sua visão com o pescoço. Ah, sim, sim. Não, mas aí pode ser que seja o caso de você não precisar olhar pra trás. Né? É um rail shooter. Você... tudo tem limitação, né? Tudo vai ter alguma limitação de alguma forma. Pode ser essa, uma limitação, né? Eu tava pensando outro dia que isso seria muito bem utilizado na indústria do cinema. Se você pudesse assistir filmes, principalmente de terror, com essa com esse equipamento, iam ser bem interessantes. Iam transformar... Sim, pornô também. Pornô já fazem. Pornografia já fizeram. Acabou. Já estão usando. Cara, o lance é ver se a indústria pornô vai adotar. Toda a tecnologia do século XX é assim, de multimídia. Se a indústria pornô adotar, vai bombar, meu irmão. Aí você tem que ver se os caras vão usar. Mas não vai ser maneiro só assistir o pornô assim. Eu assisti o pornô assim, foda-se. O maneiro... O pornô teoricamente teoricamente você só assiste. A partir do momento que você faz alguma outra coisa, deixa de ser pornô. É. Se você bate punheta, deixa de ser pornô. Não, necessariamente. Mas em relação ao filme. Em relação ao filme, isso que eu tô falando. Tá? A partir do momento que isso acontece, deixa de ser pornô. Aí vai ser essa aplicação aí que você mandou um vídeo. Interativo, cara, que é melhor ainda. Pornô interativo é. Pode ser. Se você... olha o vídeo de novo do japonês que eu te mandei. Isso não é pornô? Eu não quero ver isso de novo. Eu já vi e não quero ver de novo. O que eu tô falando é o seguinte. Já tinha visto antes, eu quero ver de novo. O lance... Isso é pornografia, mas o que eu tô falando é o seguinte. Ele é só uma pornografia, né? Quando você começa a interagir com esse, tipo, esse dummy que tem aí da bonequinha hentai, né? Isso aí já tá... O cara já tá colocando outros elementos aí, né? É que dá 5 anos pra surgir um dating sim que você foge as bonecas. 5 anos? 6 meses, cara. Pô, isso aí virar produção industrial, 6 meses o cara já faz lá aquelas empresas. Você tem um ponto japonesas, lá, chinesas lá. Se eu não me engano, o sufixo grafia remete a uma coisa visual, né? Sim, é visual. É visual. Vai. Aí vai ser, sei lá, uma porno experience porno que vai ser a parada. Vai ser outra coisa. Vai ser o demolidor mesmo do Stallone. Não, mas o que eu tava falando é o seguinte. A coisa de você olhar pra trás, né? Não dá pra olhar pra trás. De fato, é uma alimentação. Mas tem que pensar assim. Que tipo de jogo isso aqui realmente eu vou aplicar? Tipo, jogo de tiro? Pô, vai ser irado tentar aplicar essa parada, né? Mas será que não dá pra você colocar um tipo de acelerômetro de modo que você continuar virando a cabeça pro lado? Igual hoje em dia, né? Você continua colocando pro lado, o cara continua virando, até você vai ficar de costas. Ah, a imersão não fica completa. Tá, mas o auge que dá pra, o máximo que dá pra ser nesse momento é isso. E será que isso não é melhor do que o que você tinha antes? Que bem ou mal, assim, eu tô. É como se o meu pescoço virasse o R3 do controle. Eu controlo a câmera agora com ele. O mouse, por exemplo, né? É melhor do que o que você tem hoje. Então, não, será que já não tá bom o suficiente? Será que eu acho que sim. Misturar com o controle do PS Move? Não. Aí você me diz que você é o cara que manja de FPS aqui. Ou pelo menos sabe mais do que eu. Eu nem gosto. Ou não, o Solid. Eu acho que fica... O Solid, já. Eu acho que fica melhor do que o que a gente tem hoje. Eu acho que é um ganho. Pode ser um ganho, entendeu? Eu sou um pouco cético quanto ao uso do VR pra FPS. Eu acho que então, não é 100% fácil. Porque, na boa, dá muita vertigem, né? Ah. É muito... Jogos normais já... Eu tenho vertigem normal. Exato. Eu jogando Far Cry ano passado, até jogando com bode, eu uma hora parei e falei, cara, tô tonto. Eu queria ver muito como é que vai ser o Doom novo, que eles falaram que vão fazer uma versão com VR. O jogo é muito rápido, aqui, né? Mano, tá, cara, aquela porra tem o potencial pra dar um jogo gigantesco, cara. Ela deve ter como, você tem que virar rápido, olhar pra trás, olhar pro lado, deve ser muito fodido. Um FPS mais frenético deve dar merda. Na E3 teve a demonstração desse Farpoint, eu mandei pra vocês o link no Skype. Esse jogo, todo mundo tá falando super bem dele, é um FPS, não, parece que não é tão frenético quanto o Doom, parece ser um pouco mais calmo e tal, então parece que funcionou bem, assim, mas eu concordo com o Solid, eu acho que no caso de um FPS mais rápido, você deve ter uma vertigem da porra. Eu acho que sim, mas aí a questão, assim, de às vezes uma escolha de cores mais amena, não sei. Às vezes a vertigem eu não sei como funciona. Então, o mecanismo da vertigem é o seguinte, como há um descompasso entre o que o seu olho vê e o que o seu labirinto sente, o cérebro buga. Ah, tá. E aí, tá, pronto, entendi. Fudeu, você fica enjoado. Essa dissonância te fode. Pô, eu achava que tinha a ver mais com o labirinto ficar, tipo, quando você gira, tem um líquido no seu labirinto que fica lá doidão, e aí por isso você fica tonto. Aí eu não sabia que tinha relação com sua visão. Os dois. Quando o seu cérebro um mexe e o outro não... Ele chega à seguinte conclusão, mas conclusão evolutiva, né? Essa é a teoria que tem. Que você foi envenenado, faz você vomitar. Então essa náusea é uma resposta do corpo. Você explodiu a minha mente, cara. Então vomitei. Então, essa é a teoria. Ai, então, o que acontece é o seguinte. Se você jogar um FPS, o teu labirinto vai ficar porra. Não, devia estar mexendo pra caralho e não tá, sabe? E aí você vai ficar enjoado. Labirintite. Mais ou menos. Labirintite é o inverso. É o princípio, né? O labirinto fica fudido e o teu olho não. Nesse caso, é o olho mexe. Labirinto inflamou. Labirintite inflamou o labirinto, provavelmente. É. Isso é uma labirintopatia, se eu não me engano. Eita. Tô falando sério. É uma doença do labirinto, porra. Faz sentido. O nome no léxico gramatical tá correto, tá bonito. Pessoas brincando com os radicais. Viva a língua portuguesa. Então eu acho que a aplicação pra FPS ela é um pouco limitada. Se for um FPS muito rápido, vai dar enjoo. É muito difícil. Ela é arriscada, sobretudo. Mas aí, né? Eu quero ver como eles resolvem. Se fixar a câmera, talvez dê menos, entendeu? Tipo assim, se você não mexer a cabeça e mexer junto, talvez dê menos enjoo. Mas aí você perde muito da experiência, né? Me corrija. Parece que queda de FPS gera enjoo também. Rapidinho, Fala de novo. É, parece que queda de FPS gera enjoo também, que é muito fácil de acontecer se você não tem. Muito. Se você baixa do FPS, o Oculus Rift DK2, ele roda, acho que é 75. Se tiver 60, ele dá tipo uns tec-tec-tec, sabe assim, um stutter? Que, cara, aquilo tá um jogo fuderoso, cara. É na hora, não tem jeito. Mas tira uma dúvida então você minha. Tem que ter um... Fala. Porque o estilo de jogo, os estilos de jogos mais populares que a gente tem são relacionados à ação. Jogos que têm ação tendem a ter um maior histórico de sucesso nos jogos. E você tá me dizendo que o fato de um jogo de ação usar uma realidade aumentada, uma realidade virtual, na verdade, vai poder trazer vários males a uma porrada de filho da puta jogando essa porra. Então, basicamente, isso tá falando um fracasso. Não, necessariamente. Então, não sei, cara. Esse porque... paradigma. É, você depende da aplicação. Exato. O jogo teoricamente, videogame já pode fazer má saúde. Videogame pode fazer má saúde se, por exemplo, a pessoa tem predisposição à epilepsia, que é o mais claro. Teoricamente, e depois... faz mal. Videogame é um erro. Faz mal. É, e faz mal pra televisão, cara, inclusive, que é pra televisão. Disso, tá certo. É, tá certo. É, e põe açúcar no olho se estiver coçando, que a formiga não come, não. Outra coisa é o seguinte, o segundo passo disso foi quando veio a autoestereoscopia do 3DS, o cara falava lá no manual, crianças com menos de 7 anos, que estão com um processo de formação da retina, sei lá o que for, não se recomenda utilizar. Na verdade, não recomendo ninguém utilizar porque é ruim aquilo, mas tinha lá estritamente escrito no manual. O do New 3DS essa coisa, é surpreendentemente bom, cara. Sim, mas eu já não gosto. Entendi. No 3DS ele usa o infravermelho e acho que a câmerazinha também pra acompanhar onde tá a sua cabeça. Isso. Então ele meio que vai mudando o 3D ali pra se adequar à posição dos seus olhos. Então fica bom. Ele é busão friendly, coisa que o 3DS padrão não era. Tem uma estabilização, não sabia friendly. É bom, eu fiquei surpreso com isso, porque o antigo 3DS, se você virasse pro lado um pouquinho ou desse uma tiltada no videogame, perdia todo o foco da parada. Mas mesmo assim não me fez ter vontade de usar, não. Eu só uso em cutscene. Cutscene a gente liga, né? Mas, aí assim, pô, mas tem outros tipos de jogos que eu acho que esse negócio funciona, né? Por exemplo, quando vocês falaram aí, um rail shooter da vida. Claro, aí vai ter que colocar equipes pra fazer esses testes aí, coisa que acredito que o pessoal de FPS hoje em dia já deve ter, né? Real pra você não ficar dando vertigem. Rail shooter é um jogo muito de nicho. Graça na galera. É, muito de nicho. Cara, eu acho que eu não sou mais a favor de falar essa porra de jogo de nicho, mano. Todo jogo é de nicho. Não, tem um mercado limitado que não vai aumentar o mainstream. Vamos dizer, VR, entendeu? É um jogo de nicho pequeno. Nicho pequeno, tá, pode ser. Sabe por quê? Depois que eu vi que o Dark Souls, que é um nicho do caralho, se pagou e fez uma fortuna ainda e percentual, comparado com o que os caras gastaram, eu já não acredito mais nessa porra nicho de grande, nicho, não. Né? Nicho é o que você tem que procurar, na verdade. Eu acho que nicho é o seu negócio. É porque hoje você tem pouquíssimos jogos de rail shooter. Se comparado com outrora, você tem pouquíssimos jogos de rail shooter. E é isso. Mas por que será? Simuladores funcionam muito bem com VR. Até simulador de voo e simulador de espaçonave. Eu não sei que essa galera sente muito enjoo jogando, tipo, Eve Valkyrie. Eu ainda não experimentei. É possível que dê enjoo. Como você também não tem referencial de horizonte, pode ser que dê menos, né? Você levantou uma bandeira muito interessante, Solid, porque quando você tá pilotando alguma coisa, seja carro, avião, tanque ou qualquer coisa, você não olha pra... Você não consegue virar o pescoço, né? Como se você estivesse sentado, realmente. Então, acho que é isso. Eu acho que uma ótima aplicação. Não, é perfeito. É perfeito o encaixe. O Train Simulator e o Flight Simulator é uma boa, né? Train Simulator é muito tryhard. Train Simulator é tryhard, cara. Tryhard? Moleque. Ainda mais pilotar. Jogo mais vendido da Steam na Europa. Você não tinha trenzinho quando você era moleque? Cara, o meu pai era colecionador de trem elétrico. Aí ele fazia várias maquetes, várias paradas. Ah, na geração dos nossos pais, o action figure deles era Ferrorama. Não, eu ficava muito bolado, porque ele montava a maquete lá, montava o trilho lá, botava o trem pra correr. E eu ficava querendo brincar com os bonecos em cima do trem, como se eles estivessem lutando no trem. E meu pai, porra, não. Não é pra brincar assim. É igual action figure hoje em dia, pra você admirar e louvar como um deus. Porra, tá certo. Não muda, não, só muda o brinquedo, cara. Coisa. Tá. Mas jogo de corrida é muito bom pra VR. É assim, é a melhor experiência que tem. É você legal. Botar um volante, o Oculus Rift ou o Vive e jogar um jogo de corrida. Sério, é inacreditável. Eu já experimentei, eu que eu mais uso, e tem uma pista que tem uma descidazinha. Cara, dá frio na minha barriga toda vez que eu passo, cara. É você já experimentou dirigir de verdade? Não, mas olha só. Já, mas dirigir de verdade, gente. 200 km por hora na e rua, corre risco. E eu não tenho uma Ferrari, sacou? Não é tão, cara. Em Em defesa do amigo Solid, você tem que ter muito dinheiro pra conseguir meter um 200 e pra caralhada quilômetros por hora, ainda mais no Brasil. Daigo, é. Seu argumento é uma bosta, sabe por quê? É assim, é o argumento do, pô, tá vendo um pornozão? Você já experimentou comer uma mulher de verdade? É a mesma coisa. Esse é um argumento de merda, esse argumento aí. Eu tava lendo aqui o gibi do Homem-Aranha. Você já experimentou defender Nova York de verdade? Ah, sim. Vou fazer tipo Batman. Cadê meu dinheiro? Cadê meus quatro motos primeiro? Ele vai fazer tipo o cara da Ferrari. Cadê a Ferrari dele primeiro? Aí, pô. Aí. Susana von Richthofen tentou e não deu certo. Não, cara. Puta que pariu. Maluco, não, pera aí. Aí, off the record, tira isso da gravação. Mas tu... Não. Opa, cuidado. Não, vamos falar cuidado. Nada que a gente não vai se arrepender depois. Lá vem. A nossa sorte é que o editor do Baixo Frente Soco é o cara de direitos humanos e quando ele ouviu, ele já ouviu isso com asco agora e na hora de editar, é a primeira coisa que vai fazer, caralho, tira essa merda daqui. Doutor Bod vai botar em cima um áudio do, na parada com o Baer. Fora Temer! Fora Temer. Vou botar uma fala do Fora Freixo. Temer. Outra fala do Freixo. do amiguinho de bandido. Vai botar um manifesto pô. Comunista. É, um novo espectro. Um espectro Honda Europa. Mas tá certo. É isso aí, criando Batmans. Esse negócio dos simuladores que o Solid falou, cara, é perfeito pra essa parada que ele falou. Assim, você não tem uma noção de horizonte necessariamente. E como você não vai ficar muito olhando pra um lado e pro outro, não tem tanto esse problema do. Sabe por quê? Quando você vai nesses hot zones de shopping da vida, a maioria aqui é do Rio, né? Tirando o Daigo e o Moloch, né? É isso mesmo. E do estado do Rio, pelo menos. Quando você vai num hot zone desses da vida que tem tipo no Barra Shopping aqui no Rio, tem uns simuladorzinhos lá de Star Wars que você entra. É pra criança, né? Mas você entra e é uma cabininha que você tá pilotando o X-Wing. Pô, é maneiro pra caralho isso. Aí, vou te falar que é maneiro. Eu não disse que não é maneiro, eu só disse que é para criança. Jogou amarradão. Pelo tamanho da cadeira. Não, eu não joguei, eu só fui lá acompanhar o molequinho. Mas o... Isso, cara. Isso, você assim? Pilota X-Wing. É maneiro, para todo. Porque o molequinho esse foi tu que foi acompanhar, cara. Se explica aí. Ah, ele tem que falar sim, da vida dele. Michael Jackson. É uma criança da... É uma criança, filho de amigo da família. Aí você entra lá, pilota o X-Wing, tem a missãozinha, e é uma porra de uma tela gigante, vai até o teto. Né? Então aquilo não deixa meio de ser uma realidade virtual, só que ela não vai brincar com o teu labirinto. Só um parênteses, vai até o teto da cabine, tá? Porque é uma cabinezinha que da tu cabine. Entra lá e tu fica fechadinho. Da cabinezinha. Obrigado, bem bolado, bem observado. Então, o teto da cabine, tá certo? E nego fala, caralho, é um shopping inteiro, um Star Wars! É um shopping todo! Aquilo ali, se você for colocar um óculos de realidade virtual, o X-Wing Simulator, vai te foder todo, provavelmente. Mas um carro, um trem, um Flight Simulator, não vai. Se for o Dogfight, vai. Mas se for o Windows Flight Simulator, que roda em Windows 98, segundo o irmão Noteu, aí beleza, tranquilo, isso né? Lembra... E vai ficar maneiro uma parada dessa. Outra coisa aqui. Disney, acho que o nome é Soaring, alguma coisa assim. Que você... é, Disney, é como Soaring. Se você estivesse voando numa asa delta. É Soaring. Soaring. Soaring. Soaring, é voando alto. Não, não Soaring, que era do Cruzeiro. E é muito doido, porque tipo, você Soaring. Passa em Boa, cima de uma plantação de laranjas e você tipo sente um cheiro de laranja e você acha que tá altão mesmo. Inclusive o simulador do Homem-Aranha da Universal. Eu lembro que, como eu fiquei lá naquela merda, eu fui nesse brinquedo um trilhão de vezes. Aí na trilionésima primeira vez que eu fui, eu nem tava olhando o brinquedo direito, tava vendo como ele funcionava. E você... Tava no meta, já tava no meta-jogo, tava da parada. No meta-jogo. E é tipo um carrinho que vai num trilho e tem vários momentos de não realidade. É um pouco realidade aumentada, assim, porque ele mexe muito com 3D, temperatura, água e o caramba. E tem um determinado ponto em que você chega como se o Dr. Octopus estivesse levantando você com um raio whatever e te joga lá no alto dos prédios. Um e raio? Você consegue subir. É, como se tivesse uma arma de gravidade. O lore tá uma bosta disso aí, hein? Hã? O lore do Homem-Aranha feriu o Daigo isso aí. Porra, o Dr. Octopus com um raio? É um caralho. Uma máquina de gravidade whatever que ele tá te... Não, aí tudo bem. Um grave foda-se. É um grave foda-se. Aí pode ser. Aí ele te joga lá em cima dos prédios e enquanto você vai caindo, vai pulando de um lado pro outro, o Homem-Aranha vai lutando contra um monte de super-herói. E você fica tipo, caralho, tô enjoado, que porra é isso aqui? E você meio que vai caindo do prédio e o Homem-Aranha te salva com a teia. Quando eu vi isso pela bilionésima vez, eu fui ver como funciona, você não sai do lugar. O carrinho não mexe. E com toda a sensação do 3D, dos painéis e do cenário interagindo contigo, você acha que você tá realmente caindo e pulando de um lado pro outro, desesperado. E tem as vovós, as crianças e todo mundo, e os adultos e adolescentes gritando, meu Deus, caralho! Socorro! E é ira paradíssimo. Só que... É, não, aquele dos Simpsons da Universal, tem uma hora que o carrinho tá parado e o que mexe são as outras coisas. Ali tu já tá todo bagunçado. Ali tu já tá perdido. Seu sentido não sabe mais o que é o quê. Se apareceu o Homer gigante, tu acredita. Esse jogo de câmera já era usado desde antigamente com o cinema, cara. Sim, sim. E, pô, sempre funcionou. Sempre funcionou mais ou menos. Não, funcionou a sua, cada um a sua época, né? É, tipo, lembra do Star Trek do Gene Roddenberry, em 66, por aí. Aí a Enterprise era atingida por um torpedo. Eles não balançavam o cenário inteiro, balançava só a câmera e todo mundo fazia aquela coreografia. E os atores, aquela coreografia de Power Rangers quando tomou a porrada. Explode, todo mundo se joga pra trás, né? É, todo mundo se joga. Mas, Ninja, isso que tu tá falando da Disney, cara, é, se você quer trabalhar com essa parte de realidade virtual, jogos pra pessoas, assim, pra divertir a família, o pessoal do Disney Imagineering são os melhores pra isso. Fale mais sobre isso. Pô, aquele livro do Jess Shell, ele fala um pouco da experiência dele como Disney Imagineer, como é que eles fazem pra trabalhar aqueles brinquedos da Disney, Magic Carpet Ride do Aladdin, o passeio de aquelas merda que tem no Epcot também, né? Isso. Eles trabalham com esses jogos, assim, e pra divertir a galera mesmo, e como é que eles buscam fazer toda essa parte de, tanto da realidade virtual ser bacaninha, agradar a criança, agradar o pai, não ser uma coisa muito escrota, que vai ficar datada rápido, e como é que eles trabalham a parte de aquela curva de emoção que você, que tem que nem no filme, vai dando aqui flow. Isso, do flow. O flow. É, basicamente trabalha com flow, e fica muito bacana, e cara. A maneira é que o slogan deles, eu tô vendo aqui, é Create a Never Before Seen, é tipo, e isso me lembra muito algumas coisas que eu vi lá também. Por exemplo, tem um show de fogos que é projetado em laser na água, que é o do Mickey mágico, sacou? É? Do Fantasia. Aí ele levanta o braço, aí vem um mar, aí tem um laser projetado na água e caralho, as paradas muito loucas. Dá uma realidade aumentada ali, muito desbarato doido. Agora, pra gente levar isso pra nossa casa, não leva, né? Esse é o problema, né? O máximo que a gente conseguiria levar pra casa, né? Pra além dessas coisas assim, já de óculos, de realidade virtual, e assim, já pensando muito alto e nem vale a pena. Seria se você tivesse a cadeira que treme. Exato. Né? Os atenuadores, atuadores dão uma imersão muito boa e até diminui o senso de vertigem. Se você consegue fazer a simulação do seu labirinto mecanicamente sendo mexido, dá menos bug no cérebro. É tipo aquela montanha-russa virtual que tem no Barra Shop, no Hot Zone. É isso aí. Ah, tem uma empresa que tá até patrocinando os campeonatos de jogo de luta agora, chamada Verta Gear. Eu não sei o que mais eles fazem, mas uma coisa é cadeira, pra jogador, né? E o negócio dos caras, o plot deles é tentar entrar na casa do jogador de videogame com as cadeiras dos caras. Se isso, por exemplo, você supõe, né, daqui a 20 anos, por que motivo a cadeira que treme tem na casa de todo mundo? Porque, sei lá, saiu uma aplicação revolucionária de TV, de Smart TV, que é simulador de montanha-russa, se você tiver a cadeira, você faz, e, legal, todo mundo faz, e por algum motivo, desenvolver jogo usando isso é ridiculamente barato. Aí o cara pode começar a usar, mas, pô, dificilmente uma coisa assim vai acontecer. Não agora. Falar que não tenha, o Bill Gates falou que ninguém precisava de mais de 640K de memória. Não é bom falar essas paradas. Não sei. Não vejo isso barateando fácil assim, não. Ainda mais do jeito que tá a economia pra qualquer lado. E aí você consegue colocar um segundo elemento desses, mas pra além disso do que a gente tá comentando de óculos, você levar pra sua casa, porra, o do PlayStation já vai ser, não sei se vocês falaram o preço, $400, dólar. É o preço do videogame. É, mas é mais barato caro que uma TV, né? 4K, por exemplo, né? Jinx, falaram ao mesmo tempo aí. sim, é mais barato que uma TV 4K, mas só um vê, né? A TV 4K eu compro e vemos eu e minha namorada. O óculos de realidade virtual só eu. É verdade. Se eu quiser que ela veja também, tem que comprar dois. E se eu quiser jogar o jogo com ela, precisa de dois, né? E dois computadores. E dois computadores. Ou, enfim, dois computadores por quê? Não pode ser o mesmo... Dificilmente vai conseguir dar não, óbvio. Vai fazer rendering suficiente. Eu não acho que consegue processar. Não vai fazer. Não consegue. Talvez um filme, mas um jogo dificilmente. Eu acho que talvez um filme de terror desse assim ia ficar foda. Se cada interface de realidade virtual fosse um próprio computadorzinho de cada óculos e tal, aí sim, seria possível. É como se você comprasse... Pra ser um processamento auxiliar, né? Talvez mas eles têm processamento auxiliar sim, né? É, mas talvez em alguns anos o videogame que você compre seja o próprio óculos, entendeu? Sim. 3DS, sim, você compra o óculos. Tipo você comprou o Virtual Boy no início da década de 90. Isso! É, isso aí. E o mundo da volta, o Shield, né, da Nvidia, né? Você compra o controle ao videogame. Ou aqueles videogames de 100 reais que você compra no camelô. Videogame de 100 reais no camelô? Você tá dizendo de 2 reais. Não, aquele que é o controle, o joystick, você... Ah, aquela porra que é plug and play na TV, né? Isso. Muito bom. Bode, tá ligado? Na última vez que eu joguei um game... Brick game. Foi naquela festa Game Over que eu virei de tequila lá, fiquei doidão e ganhei um Brick Game. Acordou com a cara na geladeira. Caralho. Todo mundo novo, Jesus. Isso é uma realidade virtual, né, cara? Isso já é uma realidade alternativa hoje em dia. Né? Isso. Não dá nem pra acreditar que rolou. Caralho, eu nunca contei essa história aqui no podcast. Um dia. Nunca dá. Aqui nunca contou? Tá de sacanagem, né? Cara, eu acho uns 15 episódios que você conta essa história do Brick Game e do. E me ligou no meio da tarde falando, caralho, onde é que a gente foi ontem? Eu falei, cara, não sei com você, se é com o PP. Moleque, tem um soldadinho de plástico no meu bolso. Que porra é? Soldadinho de plástico no bolso. Ah, acordou, caralho. Isso é muito... Se beber não case. Cara, o PH tava muito mal, pariu. Cara, cadê meu carro? Eu me lembro de... Já mongoloide, já do álcool, assim, tirando foto de mim. Tá pegando uma menina, não matando. Muito chapado. E aí, o bode ali. Nem conhecia direito ainda. Saudades. Fiquei saudade porra ali, o Epic School. O nego tudo vomitado pro chão, se fuder. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar o seguinte, Pokémon GO subiu as ações da Nintendo pra caralho, então isso significa alguma coisa no mínimo. A gente não sabe ainda se é por causa de Pokémon ou se é por causa da realidade aumentada. É Pokémon, cara. Tem que... É eu não Pokémon, sei. Eu, por Pokémon. Exemplo... Eu, não, Pokémon, claro. Eu tô falando o seguinte. Se vem, por exemplo, aquela empresa que cospe no chão e sai dinheiro, a dona Blizzard, fizesse alguma coisa assim, tá? Vai ter o mesmo impacto parecido, impacto proporcional. Claro que talvez poucas coisas vão ter o tamanho de Pokémon. Talvez nenhuma. Talvez só se fosse, sei lá, mini crack da Copa. Realidade aumentada. Eu não sei, porque esse negócio de Pokémon no mundo real era uma coisa que todo mundo sempre quis, entendeu? O pessoal que tinha Pokémon, você fala, imagina que maneiro um dia Pokémon, sei quê, tiver realidade. O que eu quero... E aí foi uma coisa que, teoricamente, colocaram em prática, né? Então, muitas pessoas que nem compram Pokémon de 3DS instalaram isso no celular porque é Pokémon virtual, entendeu? E é de graça. Mas olha só, eu quero que tenha batalha com um líder de ginásio e que tenha um líder de ginásio real e que o Fritz seja líder de ginásio lá na França agora e que você tenha que ir pra França viajar lá pra o desafio, você líder de ginásio! E que se o cara ficar muito tempo sem aparecer, ele perde o título e foda-se. Isso é que eu quero. Aí, quando chegar nesse nível... Foursquare Pokémon. Eu compro até um telefone. Foursquare Pokémon. Caralho, bem prefeito do ginásio, não sei o quê. Isso é zerado. Moleque, imagina. Caralho, isso é foda. Você tá tentando ir pro trabalho e de repente. Por que você chegou atrasado, Pedro? Eu estava numa batalha Pokémon, chefe. Ah, tudo bem. Então eu te desafio agora. Como diria no jogo. Ah, tudo bem. Você nunca pode negar uma batalha de um treinador. Você nunca pode negar uma batalha contra outro treinador. Parece comercial da Tecla de 90, cara. Parece comercial da Tecla de 90, com certeza. Vamos terminar? Acabou? Vamos terminar. Acabou. Realidade dos jogos e diversão. Solidão. Eu. Me diga o que você espera do mercado de realidade virtual no mundo de jogos de diversão. Assim, eu acho que vai crescer muito. É uma tendência. Pode ser uma novelty, né? Essas coisas que vêm e vão, mas eu tô gostando muito. Pro tipo de jogo que eu jogo, me satisfaz muito, que eu adoro jogo de corrida, de simulação. E é fantástico pra isso. Se vai ser uma coisa que vai ter um apelo gigantesco. Se o próximo Mario vai ser em realidade virtual, eu ainda não sei. Acho que pra mim já tá muito bom. Mola, que você gostaria de jogar os seus jogos preferidos com realidade virtual? Cara, não. gosto do jeito que tá hoje, sim. Se aumentar pra 4K, pra mim tá bom já. Eu tenho medo de ficar enjoado e tal. Eu acho que esse negócio não vai pra frente, não. Sinceramente. Eu tenho receio disso virar uma coisa obrigatória. Exatamente. Né? Igual o cinema fez com 3D. Não, você vai ver o filme 3D. Mas eu nem enxergo 3D, eu tenho problema no olho. Foda-se. Você vai pagar mais caro. Igual que o Wii agora fez 3D. Com todos os jogos dele, né? Eu uso óculos, é uma merda aquele óculos. Lembra que no começo os filmes vinham assim, também em 3D em cinemas selecionados? Uhum. Hoje em dia vem assim, também em 2D em cinemas selecionados. Inverteu a parada. Agora já inverteu a parada, inverteu completamente. Então, assim, o meu receio... Eu comecei a ver filme lá no Nova América, parceiro. Ficava uma hora no metrô só pra ver filme em 2D. Só pra ver filme em 2D. Eu imagino muito bode no metrô de braço cruzado e cara emburrado assim. Eu quero ver meu filme em 2D, porra. Não, esse da cara emburrada que faz o Joe Rod. Esse já é o... Caralho, o Joe Rod de cara emburrada. Fica no canto, não gosto. Joe Rod, um abraço pra você, mas você alcançou os 80 anos nos seus 20, cara. Eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. É isso aí. É isso. É isso aí. Mandem seus e-mails pra eugostodejogos@baixofrentesoco.com. É isso. Filho da puta, o chefe aqui do Mario. Manda, filho. Que ela tá enfrentando aqui. Tá toda hora, tá reclamando aqui do chefe Mario. É, nós temos um grupo no Facebook, que é facebook.com/groups/baixofrentesoco, e nossa fanpage facebook.com/baixofrentesoco, e Twitter, Twitch, YouTube e o caralho é 4, caneca, camiseta do Baixo Frente Soco, nossa comunidade no Orkut, nosso Foursquare, que é lá na Rua do Russo 64. Nosso Patreon secretão, que a cada dia que passa tem menos colaboradores. Deixa eu ver, eu já nem olho mais, eu caguei essa porra. Eu acho que eu tô pagando o bolso do meu bolso, sabia? Baixo Frente Soco, petro.com/baixo. Oi, caralho, falei. Não pode falar. É, 50 dólares. 50 e quanto? A gente. O dólar cai. O endereço aqui. Nos peitos cai. Foda, né? O dólar cai. A chuva. Não. A rua inunda. Esse amor me aquece. A rua inunda. A chuva cai. Eu vou comer seu dólar. Seu bolo. É isso então. É isso aí. Semana que vem voltaremos com mais um novo e fantástico episódio. Não, peraí. Não, calma, vamos jabar, galera. Isso, tô avisando. Semana que vem tem mais. Calma. O que tu acha desse jabá aí, maneiros? Pô, fazer um jabá aqui então. Então, você tem que assistir o Descontrolados, canal do YouTube, página no Facebook. E a gente tem um vídeo sobre realidade virtual onde a gente desarma uma bomba no Keep Talking Nobody Explodes. Muito mas maneiro o vídeo, checa lá. É muito maneiro esse jogo. Cara, tem pra poder ter view. Assistam o conteúdo Descontrolado, é muito melhor que o Baixo Frente Soco, essa merda aqui. Então, se você escuta esse lixo, se você escuta esse lixo, assista aquela porra é lá. É moderno. Vê essa porra ouvindo o outro. Velha. Moloch, você ainda casou com um nerd e tal? Não, então, agora. Agora eu tô lá no Contra-Ataque, contraataque.com. A gente tem um blog, estamos fazendo reviews, tem alguns vídeos também de gameplay e tal. E é isso aí, cara. Quem tiver interesse, quiser conferir lá, contraataque.com. Tá feliz? Tá gostando de fazer, cara? Tá bom, agora tá bom, cara. O nome não tá tão merda e tal, a gente tá tentando se acostumar aí. Tá meio ruim ainda. O nome qual não era tá outro nome? Merda. Tinha um nome merda aí? Era o Casei com o Nerd, pô. Ah, porra. É maneiro. Peraí, Casei com o Nerd é um nome merda pra você porque você não casou com o Nerd. Mas tem que ter feito isso. Então, mas o problema era, tipo, as pessoas que se chamavam pelo site, entendeu? O público que acessava o site. Esse que era o problema do nome. Ah, é verdade. O nome do site teria que ser Nerd que casou. Ou algo assim. Ou algo assim. Aí vai fazer uma busca no histórico do cara, né? Casei com o Nerd. Esse é nicho. Esse é o público de nicho. Nerd que casou. Senhor da Eternidade, quer fazer um jabá aí? Currículo e tal? Currículo. Então, LinkedIn. Portfólio. Como é que chama? Lattes. Lattes. Currículo Lattes. Esse é o bode tem. Você também, meu bode. Porra, eu também tenho. Temos todos. É isso aí. Tamo junto. Pivoto.com.br. Era pivoto.com meu site. Geralmente eu perdi o URL e já era agora. Agora ele tá. Tão tentando me vender ele por $300 e eu não vou pagar. Porra. Prefiro não ter no site. É isso, eu perdi o domínio. Eu esqueci de renovar. Você sabe quem é o indivíduo? Sim, é uma empresa dessa aí que compra domínios que perderam o valor e tenta revender. O que acontece com o seu Cunha? Um dia, com certeza. Isso, isso não é extorsão, não, gente. Isso é mercado, tá? Capitalismo existe, funciona. Não é igual aquela bosta de comunismo, não. Você fala isso, mas quando compraram o pudim.com.br, o Brasil entrou em crise. É, cara, isso é fato. Quando a ISIS comprou o pudim.com.br, foi triste pra caralho. Mas aí é falta de caráter, pô. É outra coisa. Um abraço e até semana que vem. Pudim.com.br tá lá ainda. Voltou, mas ficou fora da área um dia. É mesmo? Foi uma comoção, pô. Bizarro. Comoção. Pô, eles mudaram o site. Até semana que vem. Tchau. Não, ainda é o pudim. Não, ainda é o pudim, mas parece que tá tipo uma página do Word agora. Antes acho que era a tela toda, não? A resolução que tá no computador. É, mudou. É porque você viu o e-mail agora, o pudim. 600 era maior. Agora que você vê 1920x1080, pequenininho. Tem um e-mail agora que é o pudim@pudim. Será que tem uma fanpage do pudim? Eu compraria o e-mail @pudim. Eu compraria o e-mail @pudim. Cara, Bernardo. Esse e-mail, pivoto. Caralho, @pudim. Caralho, cara. Essa ideia é muito boa. Essa ideia é muito boa. Será que é por isso? Será que é por isso que ele tá com o pudim @pudim aqui? Pra você entrar em contato e pedir, cara, me dá um e-mail @pudim. Eu vou mandar pra ele agora. Senhor, para completar a sua entrevista de emprego, pode me passar seu e-mail? Então, meu e-mail é @pudim. Porra, maneirinha, você tá contratado. Eu contratava. Valeu, galera. Foda-se. Abraço. Alô. Satanás.